Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o programa 851, no dia 10 de outubro de 2021, e nós estamos aqui com o Sérgio Santos e a Marlene para abrilhantar o nosso dia de hoje. E também tem o Cláudio, que ele não aguentou, né, de ver o Sérgio vir para São José, ele veio junto, né? Então, um bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivenciando. Opa, engasgou aqui. Emoção. Vamos abrir o nosso programa de hoje com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas, CDs e livros de autoajuda também, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e também Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a Associação Maternal Espírita AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Grupo Espírita Francisco de Assis, Luz e Vida e Fraternidade Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Então, como o Rui falou, os nossos convidados aqui hoje são o Sérgio Santos, a Marlene e o Cláudio Udi, que vieram diretamente de Uberaba aqui para fazer a palestra do encontro do Chico Xavier, que está acontecendo, o primeiro encontro mundial, como vocês estão vendo aí na tela aqui atrás. E o Sérgio e a Marlene vão bater papo. Hoje nós vamos explorar eles mais nas histórias, principalmente a Marlene, que tem um monte de história legal para contar. Já não sabe muito se é verdade, mas ela conta muita história. Né? E o Sérgio gosta mais de cantar. A Marlene gosta mais de contar a história, assim, né? E o Cláudio também, tá, né? Falando, que participa, ela gosta mais de enrolar, então. Não sei. Ela conta cada história que fala, mas será que isso foi verdade mesmo? Mas é verdade. Quando o assunto é relacionado a Chico Xavier, é sempre verdade. A gente sabe disso, que é legal que eles estiveram ali junto com ele, né? Como nós estamos aqui hoje, eles estiveram ali participando junto, né? Porque parece até que eles são mais novos, mas o Sérgio já tem quase 80 também, né? Quase a sua idade, né? Você sabe disso, né? É. E a Marlene, como diz que é só 2 anos mais nova do que ele, você calcula quantos anos ela tem. Acho que descortesia falar a idade da mulher. Não, eu não falei a idade dela. Falei a idade do Sérgio, né? A idade dela eu não falei, né? É. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente fala isso porque pela consideração e pela amizade que a gente tem por eles. Né? Para espírito elevado não tem idade, né? Não, exatamente. Coisas, eu estava contando do Sérgio, era 2 encarnações já, entendeu? Eu estava contando 2 encarnações. Né? Quando ele vai cantar, aí você já vê, pô, esse cara não tem mais do que 30 anos. Né? Uhum. E uma novidade hoje que nós temos aqui, quem está no telefone é nada mais do que o Hélio, né? O Cláudio, eu falei que estava aqui já. Já falou do Cláudio? O Hélio que está aqui no telefone e hoje ele veio para fazer o atendimento fraterno. Então, quem tiver querendo falar alguma coisa, o Hélio está lá, porque para fazer atendimento fraterno melhor do que ele, vocês sabem que não tem, né? Então, aproveita que ele está lá. Tá precisando conversar alguma coisa? Ah, eu estou falando sério, viu, pessoal? Tá precisando conversar alguma coisa? Pode ligar para o Hélio ali, que com certeza ele vai atender vocês muito bem. né? O telefone é 12, que é o DDD, 3921-3009. 12-3921-3009. Participe também das nossas mídias sociais. E aí, Rodrigo? Mandar aqui um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes vivencianos que estão aqui assistindo a gente, participando, estão aqui através da rádios, as rádios que estão conectadas com a gente. Já vou deixar aqui um alô também para a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina no Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor e também a Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso. Estão conectados com a gente já agradece aí aos ouvintes das demais rádios, que estão conectados conosco. Né? Hoje é um programa especial, porque a gente vai falar sobre o Encontro Mundial dos Amigos de Chico, contar as histórias aqui, falar sobre Chico Xavier, aqui com o Sérgio, a Malene e o Cláudio. Será muito legal a participação de todos vocês. Quero deixar também um alô para os telespectadores aqui do YouTube, do Facebook, também da TV Espírita Nosso Lar, que está conectada conosco lá de Vitória da Conquista. Também quero deixar um alô, um abraço aqui para os ouvintes do Recanto da Prece, Euripes Barçanufo, lá de Campo Grande, lá do Mato Grosso também, que está ligado conosco aqui, sempre, todo domingo, né? E hoje estreando também, da Lituânia. Quero mandar um abraço lá para a Nádia, a Nádia, que é da... Vou tentar falar o nome da rádio, hein? Vou tentar. Espiritismas Lituvir. Ih, não sei falar isso aqui. Desse o nome para mim, eu falava tranquilamente. Na boa. Então, vou falar em português, entendeu? Também. Espiritismas Lietuvoje. Oh, agora entendi. Lietuvoje. Pronto. Vocês ficam querendo falar a língua do país que vocês não sabem? É por isso que dá essas coisas. É verdade. Coisas. Então, mandar um abraço lá para a Nádia. Grande Gires, abraço para ela. Grande tá abraço. Aqui pela também o apoio que está dando para a gente. Talvez a NEC, NECC, que é lá de Biel, Suíça, também da Zélia, também pode estar retransmitindo. A gente está enviando sinal para eles. Talvez, eu não sei se deu certo ou não. Ela comenta aqui para a gente se está dando também certo enviar para vocês. Então, esse evento é um evento que está nos... Eu estou aprendendo muito, né? Porque a gente está aprendendo como transmitir em inglês também. Então, a gente tem 8 intérpretes voluntários que estão apoiando a gente aqui. Rodrigo, qual que é a empresa mesmo, só para a gente falar? Que essa empresa que eles arrumaram é uma empresa que faz... Eles fazem parte dessa empresa. Tá, não, tá. Eles não, mas você pediu. Chama Franca Língua, que é o Renato. O Renato é dono dessa empresa. Nós trabalhamos junto no aeroporto de Guarulhos, na época da transição. Então tinha bastante estrangeiros trabalhando no aeroporto. Então ele era empregado também do aeroporto de Guarulhos, fazendo traduções das reuniões. Foi lá que eu conheci ele. E aí ele saiu, montou uma escola de intérprete. O cara é muito bom, o cara é fera mesmo. Então, eu lembro que ele fazia a tradução. Eu falei, meu, como é que ele consegue fazer a tradução de assim, em termos técnicos, né? E todo mundo entendendo, né? Hoje ele está, eu estava ouvindo a CNN, ele está lá fazendo a interpretação do presidente, quando o Joe Biden, quando assumiu, era a voz dele. Eu falei, nossa, a voz lá do Renato. Liguei para ele, parabenizei. E aí eu contei do evento, né? E ele falou, Rodrigo, passa para mim a informação que tem muitos intérpretes que já se formaram, precisam treinar e tal. E gostam desses eventos, participar pro bono, né? De forma voluntária. E 8 pessoas, né? 8 intérpretes entraram e apoiaram, estão apoiando. É dizer que nós não precisamos, nós não pagamos nada para eles. Sim. Eles foram voluntários aqui. Tudo em nome de Francisco Cândido Xavier, né? Parece que é um nome mágico também, e tem, né? Tem muitos que não são espíritas. Não? Eu acho que a maioria que está ali não é. Deve ter 2 que são espíritas, né? Os outros não são. Mas falou em Chico, o pessoal quer. Parece que é uma atração, né, Sérgio? Muitos. Também. Não. Mas, olha, se não for... Muitos não são espíritas, né? E católicos, né? Em nome de Chico. Chico, ele ultrapassa o espiritismo, né? Chico Xavier, ele é muito mais que o espiritismo, né? Então, a gente vê pelo... pelo enterro dele, né, quando teve lá em Uberaba, o pessoal passava no caixão, fazia o sinal da cruz e saía. Uhum. Né, então você vê que muita gente que ia lá não era espírita, que gostava dele. Né, então pela média que a gente conhece, é 30% é espírita, o resto não é. É aqui, igual aqui no programa. Né, as pessoas que estão de fora não sabem às vezes, mas 70% dos ouvintes, desde a rádio, quando nós começamos 17 anos atrás, e até hoje, 70% dos ouvintes não são espíritas. É simpatizante, é pessoa que gosta da doutrina, é pessoa que... Aqui tem caso até, né, Rui, que gente que falava pra gente que tinha mudado o horário da missa, né? Em vez de ir na missa das 8, estava indo na missa das 10, porque das 8 às 10 tinha que assistir o programa Viver esse Espírito. É verdade. Então, e a gente hoje continua indo na sua missa, pelo amor de Deus, não deixa de ir na missa, não. Continua indo e assiste o nosso programa. Eu tenho um colega que era fazendo curso para diácono na igreja dele, ele estava ouvindo o nosso programa e falou: Rui, chegou no momento que eu desliguei o rádio, porque eu estava vendo que ia virar espírita. Uhum. Então, dessas coisas. Ai, que engraçado. E dentro desses voluntários, dois são espíritas, uhum, né? A Kátia, se não me engano, também está a outra. A Kátia que vai fazer hoje do Bacelli. E, se não me engano, a Denise também, uhum, são espíritas. E tá sendo uma experiência muito legal. Falando em amigos, um amigo meu, tava falando com um amigo meu, Jorge, o Bruno Russo, e ele comentou que a mãe dele assiste o programa todo domingo. Maura Russo, grande amiga minha, trabalhamos juntos lá no CTA e até hoje ela é amiga, colaboradora nossa aí no aqui quando nós fizemos o estúdio. A Maura é uma grande amiga, lá da Colmeia, né? Uhum, ela é trabalhadora da Colmeia também, tarifeira lá da Colmeia, e o Bruno é filho dela. Eu comecei lá na Colmeia, né? Uhum. Comecei a frequentar lá na Colmeia. A mãe do Rony Peterson também. Peraí. A mãe do Rony Peterson também, que é assistente assídua do nosso programa. Rony Peterson não é aquele corredor de Fórmula 1, não, né? É o Rony que trabalhava conosco aqui. Ah, tá, é certo. Rony. É que é em homenagem a Rony Peterson. Colocaram o nome do Rony de Rony Peterson. Ah, legal. Foi corredor de Fórmula 1. Esse agora de ponta. Né? Não sabia que o Rony tinha o nome, era homenagem. Ele esconde de todo mundo. Mas legal. Aí, casualmente, eu fui visitá-lo em casa. Quando eu vi na Rony Peterson, eu falei: Rony Peterson? Meu pai fez uma homenagem. Minha mãe fez uma homenagem. Uhum. Corredor de Fórmula 1. Jorge, acho que tem que passar o seu microfone para ele, porque acho que tá falhando. Tá falhando o canal. Eu não sou muito chegado no nome. Aí, quando eu comecei a chamá-lo de Rony Peterson, ele se encantou. Ele falou assim: nossa, que maravilha. Até que é gostoso de ouvir. E deixa eu falar aqui dos ouvintes que estão com a gente aqui. Dá um abraço lá pro Rony também, que tá fazendo todas as vibrações aí das 22 horas. Ele que coordena aqui também, faz as transmissões para todos os canais. Mas quem está aqui com a gente no YouTube é a Fabíola Pasolini, o José Moura, Amorim de Moura, o Pedro Game aqui de Brasília, o Aécio lá de Sete Lagoas, o Daniel de Goiânia participando aqui, Isildina Serrano de Campinas, a Camila, minha esposa, mandar um beijo para ela, que meus filhos estão lá ouvindo, o Lucas e o Francisco. Com certeza, Dona Maria. Pera aí que o microfone está aberto de vocês, está todo mundo ouvindo vocês falar aí. Parece que começou hoje na rádio. Sueli Castelo Branco de Moura também participando aqui. A Crescildo Feire também participando. A Derli, que sempre está aqui com a gente. Saudade de você, Derli. Já pode voltar para o posto aqui, hein? Estão sentindo tua falta. A Gisele Lacerda de Itaberá. A Sueli Castelo Teixeira Moura também, ó. Falando em Moura, a família inteira Moura está participando aqui, ó. Milton Baruel, lá do Paulo de Tarso. Alci Júnior mandando bom dia aqui, a Fernanda Baroni, a Elida Silva participando com a gente, sempre todo domingo, Fernanda Baroni, o Rodolfo Alexandrinho lá da AME, Maurício Fernandes, a Rosângela Menezes, a Ieda Bastos, né? Saudade do Helder também, o Helder nesses eventos, sempre foi o companheiro dos encontros dos amigos de Chico com a gente, toda a viagem lia junto com a gente, o Ari Rangel, falando bom dia, queridíssimos vivencianos. Que alegria ouvir esse casal maravilhoso, que para mim são um rouxinol do Evangelho. Pediria ao Sérgio para contar as histórias do sapo que ele teve com Chico Xavier. E o Domingos, meu pai, está aqui também. Mandar um beijo para minha mãe, Mariange, deve estar lá ouvindo. A Valéria Plezante, lá do Rio de Janeiro. Pessoal, tá? Cláudia Oliveira, Silvana Eluque, Deise, Maura Russo, né? A Maura Russo aqui, mandando um abraço para ela. É, e o Piero está aqui ouvindo a gente. A Nina Lopes também. De Natércia. Pode falar. É, também aqui no nosso Face, o Iramir, lá de Salvador, da Bahia, está desejando um excelente programa e mandando um grande abraço para o Sérgio e para a Marlene aqui também, agradecendo pelas músicas maravilhosas que eles têm. No YouTube? Corrigindo o nome de Silvana, Rodrigo, Silvana Eklund. Eklund, obrigado. Eklund. É, o Edson Barbosa está aqui também participando, mandando um abraço, deixa eu voltar aqui, no Facebook. É, legal. A Dora Pereira, a Belks lá de Caruaru, a Vilma Lima de Leme aqui com a gente, Dora Pereira, a Josefina Teixeira, André Luiz Boeira e o Carlos Fontes aqui participando com a gente. Obrigado pela participação de todos vocês. É, mandem perguntas, a gente vai passando aqui pro Sérgio, pro Claudio e pra Marlene aqui também. É, e vou passar pro Carlinhos aqui para fazer a prece de abertura para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio, Marlene. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Hélio. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 44. Queremos que a fome se acabe em todo o planeta e em toda a nação. Mas não podemos nos esquecer de que, muitas vezes, bem ali do nosso lado tem alguém necessitando de um simples pedaço de pão. Que sejamos solidários e pratiquemos o amor e a caridade, porque Jesus, quando esteve aqui conosco, nos disse: um dia haverá um só pastor e uma só religião. O pastor nós sabemos quem é. E a religião, que não tem bandeiras, chama-se amor e caridade, que possamos praticá-la em sua totalidade, plenamente, fazendo com que esses irmãos recebam um sorriso, um abraço, um ósculo e, principalmente, uma oração em favor dos que sofrem. Agradecidos, nós pedimos licença para agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que estamos tendo esta manhã. De aqui recebemos nosso querido irmão Sérgio Reis, Marlene, Claudio Yude, o Hélio e toda a família vivenciana para compartilhar um momento sublime de alegria e festividades. Senhor Jesus, rogando, agradecidos nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. Faleceu para muitos e desencarnou para nós espírita no dia 3 de outubro, domingo, a nossa querida irmã Tereza Vicente da Costa, com 83 anos, deixou 3 filhos, 2 netos e era trabalhadora da Framan. A dona Tereza tinha uma humildade que era cativante e ela fez cursos, vários cursos comigo, lá na Seara Espírita Bezerra de Menezes, era trabalhadora incansável da doutrina. Mas, infelizmente, o Alzheimer a pegou e ela deixou esse nosso mundo carnal no dia 3 de 10. a dona Tereza, a seus familiares e também aqueles amigos da Framan. Nós desejamos que ela tenha um bom retorno à pátria espiritual e também desejamos a seus familiares muita paz, muita serenidade, muita tranquilidade. Descanse em paz, dona Tereza Vicente Costa, porque aqui a senhora foi exemplo de bondade, de humildade, de mãe extremosa, enfim, e também de grande espírita. Então, deixamos a você, Tereza Vicente Costa, o nosso abraço, o nosso carinho. Até breve, se um dia, se Deus quiser. Sérgio está aqui. Sérgio, dá uma palavrinha aí, tudo bem com você? Passou de ontem, ontem você esteve aqui fazendo o evento do Chico e está aqui de novo com a gente hoje de manhã. Mas o Jorge, nós precisamos primeiro falar com o Cláudio, que o Cláudio ele veio, ele ficou entusiasmado com o nosso hospital municipal aqui, veterinário, e ele esteve lá fazendo uma visita que durou das três até quase 7 horas da noite, né? Com a nossa querida irmã Mazé e também com o Diego, que é o chefe do CCZ de São José dos Campos, e com o Rafael, que é o public relation lá da Univap. E daí, o que você achou, Cláudio? Bom dia a todos vivencianos, a todos aqui presentes. Foi uma satisfação muito grande conhecer lá a universidade, o trabalho deles e o hospital veterinário que eles estão construindo, e está super novo, é fantástica a estrutura. E essa parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, porque essa parceria é o futuro das grandes cidades que vão ter que começar a trabalhar com animais de todas as maneiras, e isso vai ser importante e servir de modelo. Nós aqui viemos para conhecer, foi muito interessante. Obrigado, Rui, pelo esse meio de campo que você fez para levar, e com certeza a experiência que nós aprendemos aqui nós vamos levar para Uberaba também, para a gente fazer no nosso hospital lá em Uberaba, também com a Prefeitura Municipal. Bacana. E nós encerramos o nosso encontro na casa do nosso amigo Hélio Ribeiro, da Ludmilla, né? Com um café muito gostoso e com a hospitalidade daqueles que moram em Jacareí. Quer dizer, é na Grande Jacareí. Ele teima em falar de Grande Jacareí, viu, Jorge? Mas, então tá aí. Paciência, né? O que, é que a gente pode fazer? Jacareí é mais velho do que São José mesmo, né? E aí, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, vivencianos. Bom dia, São José dos Campos. Bom dia, Jacareí. São tantos amigos, né, que a gente vai conquistando. E eu agradeço a todos vocês, eu e a Marlene, a gente poder estar aqui uma vez mais, né, e participando desse encontro maravilhoso. Hoje que abre um leque maior, né, para o mundo. Então, a gente fica muito agradecido. Queremos agradecer ao Hélio, a Ludmilla, ao André, que nos acolheram lá, que Jesus os abençoe, viu? E um grande abraço a todos aqueles que estão aqui acompanhando o programa Vivência Espírita, né? Mas antes de começar, o que, é que você achou do nosso estúdio? Você que vive viajando, cantando e encantando? Olha, eu vou dizer para vocês que quando eu adentrei aqui, que eu entrei aqui dentro, eu recebi um abraço, entende? Eu acredito que até do Dodô, entende? Porque esse é um trabalho da espiritualidade, né? Vocês ganharam um presente, entendeu? Isso aqui é um espaço que não é de vocês, não. Isso aqui é um espaço que é da doutrina espírita. Isso tudo foi programado pela espiritualidade, com toda certeza. Então, eu senti realmente muito feliz, né? A gente que participou do início está vendo a continuidade, né? Que está evoluindo. Isso é muito importante. Nós que já participamos de alguns programas de rádio, né, muito assim, realmente, muito pobres ainda, você entende? Não só de tecnologia, mas de direcionamento, de organização. E vocês, há 17 anos, né, estão só melhorando. E isso, para os espíritos, para a doutrina espírita, é realmente uma vitória, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse espaço aqui, tão bem organizado, tudo novinho, né? Tudo esmerado, a vibração. Hein? Então, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que Chico Xavier está muito feliz. apesar de toda a luta, está vendo que a coisa está caminhando. É só olhar o jeito que ele fica rindo ali no meio ali dos três, tá vendo? É verdade. Com um sorriso inocente dele mesmo, bacana. Né? É. Marlene? Bom dia, é uma alegria estarmos aqui com vocês nessa casa. Né? Como diz o Sérgio, a gente viu a evolução caminhando passo a passo, né? Nós estamos aqui com vocês desde do início, né? Bem dizer, desde do início. E a gente está vendo a evolução do programa e a gente fica muito feliz com isso e a espiritualidade também. Uma pergunta para você, eu quero ser a primeira. Meu Deus! Eu queria saber se eu posso pedir a sobremesa em seu nome? Meu se você Deus. Se lembra disso. Meu Deus do céu! Não sei que história é essa, não. É interessante, é interessante. Na pomada. Ah. Né? Por isso que a minha diabetes subiu. É, mas sem comer, uhum. Tá? Meu amigo estava lá, né? E toda hora ele ia lá e pegava sorvete em meu nome. Meu uhum. nome. Aí eu, no meio da pomada, levantei e falei: olha para as meninas, por favor, não entregue mais sorvete para ele no meu nome. Ele deu um susto. Eu falei: puxa vida, eu não estou tomando sorvete desse jeito, né? Aí, ô, Marlene, mas você fez isso comigo? Pelo amor de Deus, é isso na pomada do vovô Pedro. Uhum. E aí acabou que eu fui lá e falei para as meninas, não, libera, para liberar no meu nome mesmo. Mas quem que era essa pessoa que estava pegando a pomada? É o Rivail Miller Veiga, o esposo da Gisele de Itaberá. Uhum, esposo da Gisele. E ele enrolando os outros, pegando sorvete no seu nome. No meu nome? No meu nome. Poxa, a vida, Rivail, você já não contava você com essa cara de homem sério pra caramba igual você. Jorge, você não tem noção de como ele é brincalhão. É, você tem que ver nas aulas da mocidade, aula de evangelização infantil, ele todo fantasiado. Não, depois que o cara aparece, tudo bem. É igual olhar pra minha cara. Quem olhar pra minha cara já tem medo de cara também, né? É, o respeito, olhou assim. Mas depois conhece. É, depois conhece, acaba a brincadeira. Aí acaba. Aí perde a graça, né, Jorge? Perde a graça. Gente, a pomada é uma coisa interessante. É uma família espírita, igualzinho vocês aqui na rádio. Só para falar direito, a pomada é quando vocês vão para cantar, porque o pessoal está fazendo as pomadinhas do vovô Pedro, isso, ou outras isso. pomadas, como faz o Unguento Chico Xavier, isso, né? Isso. Então, a Marlene fala de pomada porque ela já tem muita intimidade. Os ouvintes, né, e quem está nos vendo, pomada do vovô o Sérgio geralmente e a Marlene são convidados quando o pessoal está fazendo as pomadas, está produzindo as pomadas, eles isso. são convidados para ficar harmonizando lá o ambiente, né? Enquanto as pessoas estão trabalhando. Elevando então... a vibração, porque uhum. se... A música é tudo hoje em dia, uhum. né? A música leva tanta vibração e a espiritualidade gosta da música. Então, eles sempre pedem, vamos levar a vibração. Uhum. E a música leva. E a gente teve lá uma coisa muito interessante lá no final, porque a gente, o nosso objetivo na doutrina espírita é levar a música, o espiritismo através da música, né? E a gente está conseguindo isso, a gente fica muito feliz, porque teve um momento lá que o pessoal todinho cantou com a gente, todos em pé, cantando com a gente a música. Isso foi muito emocionante para a gente, porque a gente está vendo que o nosso objetivo está sendo atingido. 45 anos a gente batalhando por isso. Antes que o Sérgio cante a primeira música, Rodrigo, nós temos aqui dois pendrive do Sérgio com 200 músicas, que é o sorteio de hoje, certo? O sorteio de hoje é os dois pendrives. Ah, legal, então, bacana. Então ligue para nós aí. Tem quantas músicas aí dentro? 200 músicas em 200 cada pendrive. Músicas. 200 músicas do Sérgio da Marlene. Então, quem assistiu ontem, né? Quem participou ontem, né? Viu a qualidade aí das músicas do Sérgio, da Marlene, né? E vai receber 200 músicas, né? Exatamente, no pendrive. Então, quem ligar, quem mandar mensagem, quem interagir aqui com a gente vai fala que você quer participar do sorteio do pendrive, tá bom? Senão é muita gente e a gente não sabe quem quer. Às vezes tem gente que não quer, né? Então eu acho que todo mundo vai querer, mas coloca, eu quero participar do sorteio, que aí o Rodrigo vai separando ali, tá bom? Tá bom. Então são dois pendrives e outra coisa interessante também. Hoje em dia nós estamos na época da multimídia mesmo, conforme o Chico Xavier profetizou para a gente, né? E é só você entrar no Spotify, né? É Spotify, né? O nome do negócio. Spotify. É lá. Na, Spotify, você entra lá, Spotify. Aí você escreve lá, Sérgio Santos Music. Sérgio Santos Music. Tem lá o Sérgio Santos cantando o tempo todo. Agora mesmo eu vim de casa para cá escutando ele cantar no Spotify, tá bom? Também tem isso aí. Então, hoje em dia, a gente tem esse alcance aí. Falar em Spotify, o Rodrigo precisa colocar mais CD do Castelão, que só tem uns dois ou três lá. Precisa colocar mais. E o Sérgio Santos está ganhando um dinheiro grande com o Spotify. O Sérgio Santos. Então, quase você nada, tem que entrar lá para ver se não está entrando alguma coisa para nós também. Na verdade, quando eu sugeri para ele, eu falei, ó, coloca lá, você não vai ganhar dinheiro com isso. Uhum. Né? Nem... Foi sugestão do Rodrigo. Pelo menos as pessoas vão ouvir. Estou ganhando muita vibração. Não, cara. Mas aí eu falei até sério ele agora deve... também. Não, não é para... No caso nosso, dificilmente você vai... conseguir ter um público gigantesco para poder ganhar dinheiro, né? Entra uns trocadinhos, sim, né? Agora, o você que só vale, não vê, mas entra. O que vale é o que vale é a divulgação e a gente ir passando de um para outro, porque daqui a pouco todo mundo, tudo quanto é cidade que a gente chega, as pessoas gostam do Sérgio Santos. Todo lugar espírita, as pessoas gostam do Sérgio Santos. Então, se a gente falar em tudo quanto for lugar que a gente for, daqui a pouco tem muita gente ouvindo. Daqui a pouco eu não preciso nem ficar aí correndo atrás para vender CD igual um maluco para poder fazer. Porque para vender CD, você tem que fazer um CD para vender, para conseguir fazer o outro, porque senão não consegue, né? É, que é assim que funciona o espírito. Você faz um CD e já vai vendendo aquele CD para ver se você consegue fazer outro, porque senão não consegue. Daqui a pouco pode começar a entrar um trocadinho pela mídia, a pessoa não precisar fazendo tudo isso mais. Então o que vale é a divulgação. É, né? Então, se vocês entrarem no Grupo Castelão também, tem lá, Grupo Castelão também, tem as músicas do Castelão no Spotify também, tá bom? Sérgio, vamos cantar uma música? Você falou se tem música nova, né? Se tem canção isso, nova. Isso, seria legal você apresentar alguma coisa nova. O que você fez na pandemia, por exemplo? Bom, eu acordava mais cedo, entende? Para comer um pouquinho mais. Às vezes chegava depois do almoço, dava preguiça, tinha que dormir. Mas consegui, né, lançar mais um trabalho, que é o CD Passo a Passo, e essa canção está inserida nesse novo CD e no pendrive. Né? Todas as canções estão lá no nosso trabalho, nesse novo projeto, que é o pendrive com 200 canções. Mas vamos mostrar uma aqui, que faz parte desse novo trabalho, que se chama V. Vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, sopra alivia nossa dor, aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança. Pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança, cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. bonita, muito bonita mesmo, né? Eu adorei. Achei que é uma música mesmo... Porque eu não sei se você percebeu, teve algumas pessoas que fizeram algumas músicas durante a pandemia, mas ficou as músicas muito para baixo, assim, eu acho, entendeu? Essa daí foi muito elevada para a gente ter ânimo, né? Para a gente se animar. Bem melódica, né? Mas bem... Vibrante, né? Exatamente, mas para as pessoas se levantarem. Tem que ter alegria, em vez de ter... Aí tem gente que tá, tem um monte de gente morrendo, que aí tem gente que faz os outros morrer mais ainda, de tanto pessimismo, né? De tanto... Igual o medo, né, Marlene? O medo. Esse, quem foi que falou esse tempo atrás? A secretária da saúde que teve aqui com a gente, no, a semana passada quem teve foi o Cláudio, né? E na outra semana quem teve foi a secretária, ela veio aqui. Ela falou isso, olha, o medo é o principal motivo que mata as pessoas. Ela falou, o pessoal tem medo demais, a gente tem que se precaver, a gente tem que fazer tudo isso, é, andar prevenido, andar ela, com todas as... Todos os sistemas de segurança você tem que usar. Agora, olha, para de ter medo. Vamos botar a cara no mundo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer tudo isso. Olha, nós temos o trabalho lá de efeitos físicos lá no Centro Espírita José Horta, mas agora, nessa época de pandemia, então nós estamos apenas, né, nos reunindo em torno de uma mesa, entende? E fazendo um estudo, uhum, entende? E fazendo vibrações à distância. Tem alguns enfermos que vão, que ficam mais distantes, sentados no salão, entende? E tem um momento que o Dr. Edson Marquês, um grande amigo médico em Uberaba, uhum, né, de um coração maravilhoso, ele é médium e médico, entende? Uhum. E tem um momento que ele recebe, entende? Uma mensagem, né? Ou vem Dr. Inácio, ou vem irmã Sheila, ou vem Maria Modesto Cravo, uhum. E, ultimamente, a Maria Modesta ela tem feito presença lá, marcada a presença, e ela falou já umas 3 vezes, entende? Quanto a relação ao medo, pedindo para que nós não tenhamos medo, tenhamos confiança. Lógico que nós temos que fazer o papel, entende? Das leis aqui da Terra, uhum, da vigilância, né, do cuidado, mas... O medo realmente complica mais. A gente tem que saber, né, Sérgio? A gente tem que saber, a maioria de nós que somos espiritualistas sabemos disso. O mundo vive de vibrações. Tudo que sai da gente, ele vai se acumulando no mundo. Você vê que o Dr. Bezerra de Menezes, ele passa uma mensagem muito interessante quando ele diz que as vibrações coletivas que são feitas, elas são pegas daqui do Brasil até para levar para outro lugar do mundo que estão mais escuros. Justamente. Fala isso, ó. Todas as vibrações que vocês fazem, elas não vão ficar perdidas no ar, não. Pode continuar fazendo vibração, porque o que sobrar daqui a gente leva para outro canto. É verdade. Então, agora, imagine você vibrando medo. O que que acontece? Né? Você provoca uma nuvem escura aí na cabeça do mundo todo. E um monte de gente com medo, achando que no começo da pandemia foi um absurdo. Gente pensando que daqui a pouco você ia olhar para o meio da rua, ia estar um monte de caixão, um monte de corpo no meio da rua, para poder, não tinha onde enterrar, não tinha tudo isso. Tudo isso vai, é um acúmulo que não sabe que as trevas que estão colocando na cabeça da gente, e a gente quer propagar um negócio desse. E no começo, né, lá em Manaus, o que nós vimos realmente foi muito difícil, uhum, de ver, né? Enterrando aqueles corpos, lá, usando máquinas para enterrar. Uhum. Então, isso trouxe realmente uma imagem muito negativa. Uhum. A maioria não era também, né? Tá. A maioria era invenção. Tá. E nós tivemos, estamos tendo ainda, uma imprensa que parece que, uhum, adora trazer notícias, claro, negativas, uhum, falar só de morte, de Covid, de vacina, enquanto tem muitos mais assuntos a serem conversados. Ô, Sérgio, vamos falar da história do sapo? Eu não conhecia essa história do sapo. Você criou um sapo junto com Chico Xavier? Só para dizer também que os três aqui estão tendo atrás um cenário maravilhoso, né? Cor-de-rosa, uhum, e ali fica a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Uma imagem maravilhosa. Olha e as árvores que vocês estão vendo lá é a área verde Chico Xavier, aqui em São José dos Campos, que foi... Ela foi batizada de Área Verde logo em seguida do desencarne do Chico Xavier, né, Rui? Sim, sim. Foi a primeira homenagem a acontecer ao Chico Xavier no Brasil, foi aqui em São José. E aqui foi um dos primeiros lugares externos que o Grupo Castelão veio cantar. Sim. Naquela época o Grupo Castelão estava começando, né? Então nós fomos convidados para vir cantar aí na Área Verde. E é bonita, grande e bonita então, mesmo. São 7.400 metros. Nada é por acaso. Como é que vocês foram nada é por acaso. Uhum. Olha só, a visão da Praça Chico Xavier. É. Como que vocês conseguiram um lugar que tem visão para a Praça Chico Xavier? Olha que interessante. Tudo é espiritualidade que vai trabalhando de uma forma, devagarinho, devagarinho, até conseguir. Outra coisa interessante que a gente tem conversado, o Rodrigo principalmente, esse dia eu estava lembrando disso, que é a época que nós viemos. E nós viemos aqui em setembro de 2019. Setembro de 2019. Nós resolvemos, falamos, vamos levantar acampamento e vamos. É agora, não vamos esperar. A gente tem que ir agora. E viemos. Quando foi em março, começou a pandemia, fechou tudo. Se a gente não tivesse com o estudo, a gente tinha parado o programa. Tinha parado. É verdade. É. Porque lá no estúdio não ia poder ir, porque não, era pequenininho lá na rádio que a gente estava, né? E pequenininho, não cabia ninguém lá dentro. Porque estavam reformando há não sei quanto tempo só, e não acabava a reforma. Então, provavelmente, nem convidado a gente podia levar, nem podia. E acabava mesmo, com certeza. Trabalho da espiritualidade. É. Então, você vê que a espiritualidade empurrou a gente não, mesmo. É igual falar que não tinha. É, eles não tinham condições de fazer transmissões online. É? Eles não tinham, a única transmissão online que eles faziam era a gente que fazia aqui, que eu levava meu levava as câmeras, montava tudo. Lá, né? Todas as rádio dos outros, tudo, né? Na rádio dos outros. Chegar lá às 7 horas da manhã, montar as rádios, montar as câmeras, levar o notebook, começar a fazer a transmissão via YouTube. Depois desmontava tudo e voltava. Não ia poder fazer nada disso. Não ia poder fazer nada disso. Não, então você vê que. Eles não tinham condições de fazer transmissão online. É como o Everaldo fala. Aqui a gente virou a chave. Entrou a pandemia, no domingo seguinte a gente já estava. O Everaldo fala, ó, se você tiver à disposição da espiritualidade, a espiritualidade está pronta para tudo. Basta você entrar com o bumbum que a espiritualidade chuta. Pode ir com a sua, né? Porque é assim, se você tiver, você só precisa disso, né? E eu queria fazer uma crítica também, por exemplo, às pessoas que falam que a gente tem que só confiar na espiritualidade. Uhum. Né? Muita gente fala, não, calma, a gente tem que ter paciência e confiar na espiritualidade, porque tem muita gente que quer ter muita pressa e tudo, mas não é assim, né? A espiritualidade depende de nós para poder atuar na obra de Jesus, né? Não o contrário. Não a gente ficar esperando a espiritualidade fazer as coisas pela gente. Reclamando e acomodando. A gente tem que fazer hoje. O futuro, a gente tem que trabalhar hoje pelo futuro. E aí fala, não, vamos confiar e esperar. É isso que as trevas querem. O Alamar falava muito isso, né? O Alamar falava, era um cara que falava assim, ó, espírito resolve as coisas do lado espiritual. Pode contar que eles fazem. Então, pode ter confiança nele que eles vão resolver. Agora, quem resolve as coisas do lado físico somos nós. Até porque a espiritualidade maior... Desculpa, Rui. Até porque a espiritualidade maior respeita o livre-arbítrio. Uhum. Sim. Uhum. Ela não vai ferir o livre-arbítrio. Ela vai esperar a gente atuar. A gente querer fazer as coisas, né? E depende das pessoas que estão compondo esse grupo. Você tem dois tipos de espiritualidade. A boa e a negativa. Claro. Sim. Ah. E aí está no Evangelho. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, né? E... Pedis e obtereis. Pedir e obtereis. Falar em pedir. E isso tem uma coisa que o Jorge sempre fala, né? Muitas casas não voltarão por preguiça dos trabalhadores. Porque se acomodaram de ir para a praia. Se acostumaram. Se acomodaram, vão para a praia, porque naquele dia de domingo que eles tinham que trabalhar, ou no sábado que a gente trabalhava, né? Nas casas, costumou ir para a praia, costumou ir para casa de campo. E aí não volta pro trabalho, né? Porque aquela história de gente que gosta de chegar atrasado. Você já viu que gente que gosta de chegar atrasado só chega atrasado? Você pode fazer o seguinte assim. Olha, nós estamos abrindo o programa 8 horas da manhã porque tem gente que não consegue chegar 8. Vamos começar 9? Aquelas pessoas que não conseguiam chegar 8 não vai conseguir chegar 9. Se você passar para 10 também não vai conseguir. Então é esse tipo de gente. É preguiça. Preguiça é patologia, viu, pessoal? Preguiça é patologia. Não, e tem outra coisa, viu, Jorge? A gente observa que as nossas casas é mais para nós, espírita, do que para os outros. Uhum. Eu mesmo posso dizer para vocês que eu não posso ficar sem trabalhar com a espiritualidade, porque eu me sinto mal. Então... É que o Chico fala, né? Médico que não trabalha, dá trabalho. E atrapalha também. Olha só, falar nisso, pode ligar também ali no telefone, né? 12-31... 3921-3009. 12-3921-3009. Se quiser também fazer um atendimento, uma consulta fraterna, pode ligar que é o Hélio que está lá hoje, com toda a categoria para poder conversar com vocês. Né? Você vai ver aí, ó, atrás fraterno. Ali. Ó. Uhum. É, manda um tchau aí, Hélio. Uhum. A central do 0800 do coisa, como é que é o nome lá do... A central do 0800 do CVV está aqui hoje com o telefone trocado. Pode. Não, pode telefone, o telefone aqui é um exemplo uhum. disso, né? Uhum. Atendimento espiritual. É. Né? Aproveitar que tem casa fechada, né? Você não tem trabalho para ir. Tem o telefone aqui, ó, pessoal. Pode vir hoje. Aqui hoje é a oportunidade. Vamos cantar mais uma, Sérgio? Não, fala a história do sapo. Olha esse negócio que você criou o sapo junto com o Chico Xavier. O meu tio, deu quando residia em Uberaba. Agora eu lembrei da história. É. Quando residia em Uberaba, né? Então, ele teve a felicidade de trabalhar junto com o Chico por muito tempo. Né? E eles tinham uma amizade muito grande. Meu tio, pelo trabalho profissional, teve que mudar. Entende? Saiu de Uberaba, foi para uma cidade chamada Tanabi, perto de São José do Rio Preto. Né? E por lá ele ficou muito tempo. Né? Depois ele deu saudade e falou assim, eu quero ver o Chico Xavier. Entende? E vou lá em Uberaba. E foi. Naquele tempo, o Chico atendia na sexta e no sábado, né? E ele foi na sexta-feira lá. Chegou lá aquela multidão de gente, e ele pegou e falou, tem que ser disciplinado, pegou a fila, né? E foi andando, foi andando. Adentrou o jardim e foi andando. Entrou dentro da aura do Chico, que media 10 metros, né? Quando chegou na porta do salão, ele entrou e já começou, né, visualizar tudo ali. E viu o Chico lá em cima, né, atendendo. E ele falou, meu Deus do céu, tanto tempo que eu não vejo o Chico, mas ele está tão gordo, pensando assim, né, o Chico está tão gordo, está parecendo um sapo. Vê aquela imagem, aquele pensamento nele, né? Isso já faltava uns 10 metros ainda para chegar até o Chico. Bom, quando ele estava bem mais próximo, né? O Chico levantou a vista e olhou e falou assim, ô, Zé Jorge, como vai, meu filho? Pô, Chico, eu estou aqui, estou na luta, né? Vamos caminhando, né? E você, Chico? Ah, meu filho, eu estou parecendo um sapo, mas também estou aqui na minha luta, né? Mas tem outra passagem interessante que traz um ensinamento para a gente muito importante. Eles fizeram parte de uma visita no Hospital do Pênfico, lá da Dona Aparecida, do Fogo Selvagem, né? Eles tinham um trabalho lá, muito tempo. Toda semana eles iam visitar os doentes. Eles entravam nas enfermarias, né? E o Chico ia e abraçava aquelas mulheres, aquele pessoal com o corpo todo cheio de ferida, abraçava, beijava, né? E o tio José observando aquilo, né? Aquelas feridas, né, purulentas, né, e o Chico beijava. E o tio Zé falava, ai, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar muito. Viu? Eu não vou dar conta de fazer isso. Se para evoluir tem que beijar essas feridas, eu não vou dar conta. Ele pensando, né? Quando eles saíram do trabalho, o Chico falou assim, meu filho, Zé, a gente faz o que pode, meu filho. Né? Faz o que pode, o que não dá conta, deixa para depois. Oh, agora você fez eu me lembrar da história de uma amiga, da nossa amiga Yolanda, Yolanda Gazon, né, que está morando em Uberaba atualmente. E o sonho da Yolanda era se aposentar, que ela foi funcionária pública aqui do Comando Aeronáutico há muitos anos, né? E o sonho da Yolanda era se aposentar para ir para Uberaba mesmo, mas para trabalhar, para botar a mão na massa, que ela era apaixonada por Chico, por Dona Aparecida. Quando ela conheceu o hospital lá em Araxá do Tadeu, ela, nossa senhora, ficou, falou, não, eu tenho que me dedicar a minha vida a isso, eu vou cuidar das pessoas, eu vou fazer isso, porque aí, quando se aposentou, foi. Aí foi parar lá em Araxá, né? Que ela queria ser voluntária no hospital para ajudar, botar a mão na massa mesmo, né? Aí a pessoa falou, você fica esperando um pouquinho que o Tadeu está atendendo uma pessoa lá dentro, daqui a pouco ele vem, né? Aí ela ali esperando, ansiosa para conversar com o Tadeu, para se oferecer logo como voluntária. Ela falou que daqui a pouco, quando veio, viu um Tadeu com a pessoa nos braços. A pessoa tinha feito todas as necessidades do corpo, fedendo tudo, doente, machucada ali, passou perto dela. Aí falou, minha senhora, daqui a pouco eu venho atender a senhora, Tadeu, que eu preciso atender essa pessoa aqui, levar. quando ela viu aquilo, daqui a pouco o Tadeu volta. A senhora está querendo o quê? Ela falou, não, eu vim só fazer uma visita aqui para você. Ela falou, vou pensar tô mais. Pronta para isso. Estou pronta para isso, não, né? E ela e a gente sabe quem que é a Holanda, né? A pessoa que ela faz coisas maravilhosas para a doutrina, né? Vida dos animais, como dedicada, super dedicada, caridosa, né? A gente era um exemplo, a Yolanda, para a gente. Mas não é fácil, não. Não é assim, não. Não é fácil, ela está nos ouvindo, viu? Com certeza, por isso que eu estou contando. Eu não falo as coisas por trás dos outros, eu falo na frente. Né? E ela já respondeu dizendo que vai lá buscar os brindes que eu estou devendo há 2 anos para ela. 2 anos, não, né, filho? Olha só. Foi quando é que nós fizemos? Na época, anos, mais de 2 anos já. Foi em setembro de 2019. Foi. Então já vai para 2 anos, né? Vai completar 2 anos. Chega lá, quando ela for vestir a camiseta vai estar se desmanchando. O livro já está todo embolorado. Aí caneca... você cobra dele, viu, Yolanda? Você fala, foi ele. Yolanda, a caneca tá indo. Se ela sumir, a caneca tá indo, já tô avisando. Sacanagem, olha! Porque a Marlene falou, eu quero essa caneca. Falando no microfone. Pode até dizer que quebrou. Quando chega lá, a caneca quebrou no meio do caminho. Não sei, sumiu. Meu a caneca. Meu Deus, olha como estão tá me julgando. Viu, Sérgio? Está parecendo um rapaz que foi o pai dele levava... Naquela época, né? Que o pessoal trabalhava na roça e depois a mulher cozinhava e mandava a pessoa levar lá para os trabalhadores, lá na hora do almoço na roça. Aí o menino ia levar a comida. Quando chegava lá, só chegava com quase nada de carne nem nada, né? Aí um dia o pai falou, vou ver o que está acontecendo com esse menino, que ele chega aqui enrolando os outros, tudo, né? Aí no dia, aquele dia foi o dia pior. Quando o pai abriu a coisa para dar comida lá para os trabalhadores, para ele comer, quando olhou só tinha caldo dentro, só o caldo mesmo, né? Aí o que aconteceu, Silvio? Sua mãe fez caldo, carne com caldo, fez tudo esse negócio, agora você chega aqui sem carne nenhuma, só tem caldo, o que aconteceu? Ele falou, não, pai, senhor, desculpa, eu dei uma tropeçada, a panela virou, só deu para escapar o caldo, a carne eu perdi toda. Gente, olha que como eles estão me julgando. Yolanda, a caneca vai... ser entregue a você. Agora, por infelicidade, se ela quebrar, vou te mostrar os caquinhos. Tá? Porque senão, olha só, vão falar que eu fiquei com a caneca. Coitado do Cláudio que vai transportar a caneca. O que você vai fazer com a caneca, Cláudio? Vamos cantar mais um, Sérgio? Mas eu me lembrei, depois dessa canção, eu me lembrei de uma passagem também que aconteceu no Lar Espírita Pedro e Paulo, envolvendo Chico Xavier. Depois eu vou contar para vocês. Tá? Mas eu vou atender um pedido do meu querido amigo Edson Barbosa. Entende? Ontem nós ficamos conversando quase 1 hora, né, pelo vídeo. Entende? E aí ele me falou, entende, que se pudesse a gente cantar Médico de Homens em homenagem ao nosso querido São Lucas. Né? E faz até tempo que eu não cantava essa canção. Então eu peguei a letra aqui para não ter problema. É do Roberto Ferreira. É do Roberto Ferreira. Entendeu? Médico de Homens... e de almas. Em homenagem ao meu filho também, Lucas. Pô. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar, as febres em todos os casebres que pôde encontrar, e em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com roubos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação, e por onde andava o povo aclamava, chamando-lhe santo, pois em cada canto qualquer tempo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois a sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno, de aura sideral, que chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala, em sessão de cura, é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude, vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. Muito legal, Sérgio. Essa música é maravilhosa, né? Do Roberto Ferreira, né? Como Evangelho de Luz, né? Como muitas músicas, é o maior compositor que nós temos na doutrina espírita, né? De quantidade de músicas, você músicas sabe que bonitas. Ele fez há pouco tempo comigo. Ele me ligou, falou, Sérgio, qual que é o número do seu contato e tal, né? Alguém tinha passado para ele, o seu e-mail. Aí eu passei para ele. Ele me mandou 1.200 músicas, letras. É verdade, entende? É verdade. Música, e ele tem mais melodia que isso. Tudo. É, entende? Ele tem eu mais não tive tempo ainda de ouvir, nem sei. Não, exatamente. E aí, o que acontece? Por exemplo, a Célia Tombly tem CDs que só com música dele. Ela fez CD só com música dele. O Liraucio também gravou um CD só com música do Roberto Ferreira. Muitas, ele é muito inspirado. Ele faz música todo dia, eu acho, o Roberto. Né? Bacana mesmo. Sérgio, qual era a história que você queria contar lá no que aconteceu no Pedro e Paulo em relação ao Chico? Todo final de ano, né, a gente faz a comemoração lá, faz um almoço para os irmãos ali que moram nas imediações aí do Lar Espírita Pedro e Paulo. Então o Bacelli pede para convidar, né, aquelas senhoras, as famílias, né, para ir almoçar conosco lá. Né? E tem um momento que a gente canta, né? Antes do Bacelli fazer a prece, né? Eu estava cantando, né? E observando uma senhora assentada, né? E ela toda fervorosa, com os olhos fechados, e tinha momento que ela ia às lágrimas, né? Começava a chorar, né? Eu cantando e observando aquilo. Bom, depois que o Bacelli fez a prece, né? Falou umas palavras lá, alusiva ao Natal, aí ele falou, bom, gente, agora vamos ao almoço, né? E começa a servir primeiro aqueles mais necessitados, os irmãos que vão ali em busca do alimento material e espiritual. E todo mundo levantou, e eu observei aquela senhora que estava ali chorando, né, com os olhos fechados, vibrando ali naquele momento. Ela não levantou, ela ficou assentada com os olhos fechados. Aí eu peguei, tomei a iniciativa, fui lá, sentei perto dela. Falei, como vai a senhora? Tudo bem? Ah, tudo bem, meu filho. Mas a senhora não vai almoçar? A senhora não vai levantar para almoçar com a gente? Ela falou assim, não, eu vim aqui, em primeiro lugar, para agradecer, entende? Agradecer o meu querido amigo Chico Xavier pelo que ele fez comigo esses dias para trás. Falei, o que aconteceu? Falei, meu filho, apareceu um tumor no meu seio, entende? Mas com muita dor, uma dor muito intensa, entende? E aquilo não passava. Viu? E o médico falou que tinha que operar e já marcou para outra semana para que eu fosse ao hospital, né, me submeter a uma cirurgia. Né? E naquela noite começou a doer demais, de madrugada, eu me lembrei do Chico Xavier. E comecei a pedir para ele, entende? Que ele me ajudasse, para que aquela dor aliviasse. Foi de repente eu vi quando o Chico entrou dentro do meu quarto, começou a conversar comigo, colocou a mão no meu peito, imediatamente a dor passou. Entende? Não senti mais dor. Então eu vim aqui porque vocês têm uma ligação muito grande com o Chico, né? Vocês estão sempre falando do Chico, eu venho nas reuniões aqui e vejo. Então eu sei que ele está aqui. E eu vim aqui, entende? Mais para poder agradecer ao Chico pelo que ele fez por mim. Entende? Então, é mais uma marca, um exemplo, né, do poder do Chico. Quantas curas que Chico realizava à distância, entende? E a gente não sabe. Simplesmente ficamos aí divulgando Chico, você entende? Por tudo que ele fez, pela divulgação da doutrina, mas Chico escondia naquela humildade, naquela simplicidade, um poder fantástico que a gente nem, não tem como avaliar. Entende? Chico realizava muitas curas por esse mundo afora. Entende? É muita coisa que a gente lembra, assim, das passagens, entende? Marcando, né, o que é realmente Chico Xavier. Para mim, um verdadeiro amigo de Jesus que esteve aqui na Terra e nós agradecemos. Eu, quando eu começo a falar, me dá vontade de ir às lágrimas, sabe? Por que que a gente não aproveitou mais a presença desse ser aqui na Terra? Eu que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Uhum. Às vezes nós estávamos num aniversário, num sábado, assim, eu com a Marlene e as crianças, de repente, quando eles distraíam, eu dava aquela fugida e ia lá para o Chico. Entende? Ficava lá, só de olhar ele escrevendo. Só aquilo, de sentir aquela aura. Me dava, nossa, um conforto. Ele fazia, entende? Isso mesmo. Ele deixava a gente nas festas e ia para o Chico, porque era o dia da reunião do Chico. Quando, né, eu voltava, vai, mas na hora do parabéns, onde você estava? Todo mundo te procurando. Eu estava lá no Chico. Bacana. Ô, Rodrigo, o Marcos Sugar entrou aqui também, está falando, tá fazendo a cobrança aqui. Se puder, também colocar o Castelã e o Sérgio, os CDs do Sérgio Santos no Apple Music também. No Apple Music? Ele falou que só tem um CD do Castelã lá. É. Não tem mais de um, não. Eu vou passar essa informação para o meu filho, porque ele conhece tudo. É. Não, é que eu acho que a mesma plataforma que ele usa, que é o que eu te indiquei, ele manda para o Apple Music também. Uhum. É só selecionar a opção lá. Tem o Deezer? Ele manda para o Deezer, manda para o Spotify, manda para o Google, manda para todas as plataformas. Uhum. É porque só tem, acho que só tem uma ou duas, né, do Castelã. Agora não sei se está no Apple Music também. Eu acho que as duas devem estar no Apple também, porque manda para um, ele manda para todos. Uhum. Né? Então, mas eu vou verificar lá também. E depois aí você vai colocar no outro também. Depois, ou é só liberar essa opção. É só liberar uma opção lá e falar, ó, manda para o Apple. Aí ele manda para o Apple também. O Carlos Henrique também entrou aqui. Bom dia a todos, meus irmãos. Especialmente ao Sérgio e a Marlene. Obrigado pelo iluminado programa. E ele quer participar também do pendrive, viu? O Carlos. Oi. Eu tenho uma pergunta do Aécio César para o Sérgio Santos. Vamos lá. Mas antes, o Rivail pediu para eu dizer para a Marlene que quando ele pedia a sobremesa em nome dela, era para protegê-la contra o diabetes, viu? Uhum. Ele não tava... só faltava essa, Rivail. Agora eu entendi, agora deu para justificar. Agora justificou. Né? Ô Sérgio, o Aécio César tem uma pergunta. É verdade que podemos classificar uma personalidade de uma pessoa segundo o tipo de música que ele admira? Olha, realmente eu estava comentando ontem. Nós estávamos caminhando para ir comer alguma coisa, né? E passamos em frente um salão de festa, que para mim não é restaurante. Mas o tanto de jovens, você entende? E uma música tão barulhenta, entende? Uma letra que não condiz a nada. Então eu comentei com o meu amigo Hélio, falei, Hélio, como é que eles conseguem ouvir tanto barulho? Você não vê uma mensagem, né, na música. É só barulho, percussão. Entende? E eles ali vibrando, bebendo. Aí eu falei, infelizmente, nós estamos aqui vendo em Jacareí. Mas em termos de mundo, infelizmente, a humanidade, a juventude, estão nessa faixa. e achando que alegria é somente isso aí. Entende? Então, não transmite nada. As letras, né, que a gente ouve ali, não dá nem para ouvir, né? Quando você ouve, não traz nada, não acrescenta nada, né, para a juventude. Aliás, incentiva coisas ruins. Não edifica, né? Então, realmente é isso aí. Não é edificante, né? É. Não edifica. Que o nosso irmão perguntou, a gente responde com muita tristeza. Uhum. Que, infelizmente, eles estão dentro de uma faixa muito ruim. Entende? E eu disse uma vez que esses jovens desencarnam lá em cima e chega aqui dançando. Entendeu? Sai de um baile lá e já começa a dançar. Aqui engraçado. Na terra. Engraçado, Sérgio, que quando eu comecei na doutrina espírita, né? Comecei a fazer escola de aprendiz e tudo, para mim foi iniciático, né? Foi uma iniciação mesmo, entrar, né? Mergulhar nesse mundo. Só que eu vivi essas duas realidades, vivi essa transição, né? Então, o que acontece? Eu era jovem, tinha 26 anos, né? E ainda ia para as baladas, ia, porque é a convivência que eu tinha com os amigos, né? Meus amigos todos iam para essas baladas e tudo mais. E é engraçado que eu comecei aqui no programa Vivência Espírita. Eu acho que o Vivência Espírita me salvou, né? Porque é domingo de manhã, 7 horas da manhã, eu tenho que acordar cedo para ir. Como é que eu vou ficar no sábado, ia para balada, ficar até tarde? Mas mesmo assim ia, porque estava nessa transição, né? E aí eu tava lá ouvindo essas músicas e a espiritualidade me falando na orelha. Nossa, mas não tem letra, nossa, não tem, é só batida. Aí comecei, é como se tivesse uma luz, né? Tirando o véu, e aí eu comecei a ouvir, falando, as músicas que eu gostava antes, mas não agrega nada. É exatamente o que você está falando, não soma nada. É, e aí eu comecei a me sentir agredido pelas músicas. Aí eu comecei a me sentir mal. E aí eu comecei a deixar de ir. Então, foi uma transição que eu passei na pele, senti na pele. E ouvia, vou, mas aí eu parece que me criei um filtro, assim, sabe? Aí eu comecei a criar um filtro, pedir proteção e me sentia mal, né? Indo, né? E aí isso foi, eu vivi isso. Achei muito interessante. E a maior tristeza, você entende? Que eles não têm noção do que está acontecendo no plano espiritual. As companhias que estão ali, entende? Eles chegam com o coração vazio, vai para casa ainda mais vazio, porque não preenche nada. Exatamente o que o Rodrigo falou, é muito importante. E o irmão José fala, pela palavra mediúnica do Bacelli, exatamente isso. Que a gente se alimenta de pensamentos, de vibrações. Além do alimento físico, do alimento, a água, alimento, nós também alimentamos de outros pensamentos. E há pessoas, como esse programa aqui maravilhoso, que também alimenta almas também. Assim como a música alimenta. Então, há momentos que a pessoa está se alimentando com alimento ruim. Assim como tem alimentos ruins que a gente conhece, há alimentos bons. Mas, infelizmente, a gente vê pelos jovens, né, como um todo, né, que tipo de alimento que eles estão querendo, né? Que aquela música que você ouviu, também ouvi, né, que a gente estava indo para o carro, era o rock and roll, né? Tava em inglês as letras. Até eu conheço o conjunto, porque quando era jovem eu também gostava dessas músicas. Mas a gente parece que muda a vibração, é exatamente isso. Então, a gente não consegue mais se alimentar com esse alimento, né? Com o alimento de uma música, de uma vibração menor. Por isso que a ciência nos ajuda muito a compreender isso sobre vibrações. E esse programa não deixa de ser um alimento espiritual. E esperamos que esse alimento, como vai ficar por muito tempo na internet, esperamos, né? Imagine que isso aqui pode ser até fonte de pesquisa, porque nós estamos na década de 20 do terceiro milênio, né? E vai ser uma década, daqui a 50, 60, 80 anos, estudada pelos historiadores, o que, que nós fizemos na década de 20 para sobreviver a essa pandemia e o que nós estávamos consumindo. E fica uma outra pergunta para essa nova geração de jovens, né? A geração Y, né? E a geração Z, aliás, né? Que é a geração nascida que não conheceu o Chico Xavier. Porque nós temos a geração dos amigos de Chico Xavier, que o Sérgio Santos, a Marlene, alguns aqui conviveram com o Chico, ou seja, amigos de Chico. Nós somos aqui amigos dos amigos de Chico Xavier, mas daqui a pouco vai ter os amigos dos amigos dos amigos de Chico Xavier. Então, como é que os jovens vão conhecer? Então, o nosso papel aqui é exatamente que nos encontros, né, como esse aqui, o primeiro internacional, seja o primeiro de inúmeros para que a mensagem, esse alimento, que é o alimento de Chico Xavier e com certeza de Jesus Cristo, possa cada vez mais alimentar outras mentes, né? E com certeza vão querer, há pessoas que vão ter fome disso, e esperamos que isso aconteça. Sérgio, vamos cantar uma música e a gente vai para o intervalo, Rodrigo? Peraí, deixa eu colocar isso aqui que não está aparecendo. Vamos cantar a música. Vamos, só que antes deixa eu comentar uma coisa do Cláudio. Você comentou sobre alimento, né? Uhum. E uma coisa que a gente faz aqui, a gente não comenta muito, mas a gente transmite pelo Twitch também. Né? Hoje não está indo, acho que mudou a chave, mas, por exemplo, lá tem ido sempre também, que você manda a palestra do Bittencourt Sampaio, do Marcelo, vai pro Twitter nosso. Uhum. Então, o Twitch é uma plataforma, tipo um YouTube dos jovens. Os jovens não estão no YouTube. Eles estão no YouTube, mas eles estão mais no Twitch coisa lá. Coisa boa. Porque o Twitch, eles transmitem games, jogos, né? Então, os caras estão lá jogando, aquele atirando, tudo mais. E eles ficam lá. E queira ou não, o jogo, ele vicia, né? Uhum. Então, queira ou não, eles estão lá mergulhados naquele mundo, ali, se alimentando de uma coisa, de um vício também, em termos de jogos. E a gente está... Do nada aparece um Vivência Espírita lá. Do nada aparece uma palestra do Marcelo lá. Que eles não... que é isso? Que isso aqui está fazendo? Uma plataforma que só tem jogo, aparece o Vivência Espírita aqui. Deixa eu ver o que é isso. Então, ou seja, a gente não faz parte desse mundo, mas nós estamos, né, naquele mundo. A gente está transmitindo lá justamente para chegar neles. Nós vamos ter que usar muita inteligência para atingir o coração dos jovens, né? Muita inteligência. Que a gente acha que eles estão no mesmo lugar que a gente. Não estão, eles estão em outro lugar, com outra visão, outra realidade, né? Ô Jorge, eu não posso esquecer de cantar a música do Ed. Isso. Entendeu? Verdade. Você sabe que vibração negativa joga na cama, hein? Joga. E eu não pude atender ele ontem na casa da prece, que já estava bem adiantado o tempo, né? Mas agora vai com muita alegria aqui. Obrigado, viu, Ed? Viu pelo presente que você nos deu, permitindo que a gente gravasse essa canção, que para mim realmente é uma maravilha. Somente essa aqui pros jovens, é para o coração dos jovens, viu? Eles gostam de tecnologia, né? É interessante a letra dela. Lá, lá, lá, lá. Abençoe meu grande amigo Ed. Um abração, Ed. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso tema de hoje é para o Sérgio, para a Malene e para o Yudi comentar. Jesus, Kardec e nós. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ensaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo de lacerações e exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Só para deixar, avisar a todos que essa mensagem foi, o Chico fez quando ele estava encarnado ainda. Então foi há muitos anos atrás, viu? Não foi agora, não. Porque está dando a impressão que ele está falando para nós hoje, né? Está falando para nós, exatamente pelo que está acontecendo hoje. Né? Principalmente quando ele fala de nós, né? Ele fala, né? Então a gente vê isso aí. Quer falar alguma coisa aí, Cláudio? Uma coisa importante lembrar que, exatamente, né? Tem tanta coisa nesse país para fazer, em todas as áreas. Você disse bem, Jorge, né? Se preguiça é doença. Olha, não temos dúvida, porque em qualquer lugar nós podemos ajudar, em qualquer lugar. ajudando na casa espírita, dentro dos hospitais, quando possível, e ajudar um simples animal, qualquer coisa, né? Não tem como não fazer, né? É loucura realmente o que ele falou, né? Doente, por fora está ótimo, mas por dentro está terrível, como disse nosso Chico. Então, que bom que estamos num país em que podemos trabalhar e tem muito trabalho. Que bom. Porque tem países aí, imagine países da Europa, que está tudo bom, está tudo bem, não tem nada, não tem nem pobre, não tem nem criança para ajudar, né? Porque todo mundo já tem escolaridade, tem tudo perfeito. E nesse país, olha quantas oportunidades. Então, feliz aquele que está na Terra e no Brasil, que tem inúmeras formas de ajudar, né? Então, o que falta mesmo é pôr a mão na massa e mãos à obra. Cláudio, todo mundo quer o nosso lar, ninguém quer um umbral, você já percebeu? E se você for para o nosso lar, você não vai ter muito o que fazer lá, não. Se você não for arrumar o que fazer no umbral, é melhor a gente ir para o umbral, porque chega lá, você arruma o que fazer. Tem um livro do Dr. Inácio que é muito legal, até eu não sei, Cláudio, se você lembra o nome, que é um que o Chico participa. Eles fazem uma excursão junto com o Chico, vão numa região mais sombria junto com o Chico. E chega lá, eles encontram duas mulheres, ele cita até o nome das mulheres, que foram de Uberaba, uhum. E ela está trabalhando lá no meio das trevas. Foi no terremoto de Haiti, eu não vou lembrar o livro exatamente, ele estava acudindo as pessoas do primeiro terremoto que teve, ajudando os desencarnados com o quê? Com sopa. É. Exatamente. Chico estava lá ajudando com aquilo que mais o espírita deveria fazer, sopa. Essas duas mulheres, o doutor Inácio questiona elas, vem cá, peraí, vocês sempre trabalharam para o bem, vocês sempre fizeram as coisas quando estavam lá, por que, que vocês vieram parar aqui? Mas era a casinha iluminada que existia lá. Elas falaram, não sei o que, é que nós viemos fazer aqui, eu só sei o seguinte, que nós viemos aqui, estamos aqui. Quando chegamos aqui, vimos tanta gente necessitada, falaram, vamos trabalhar para ajudar esse povo lá no plano espiritual. Então, a gente não pode questionar para onde você vai. Você tem que pensar o que eu posso fazer onde eu estiver. É isso que a gente tem que fazer, né? E é legal o encerramento desse tema aqui, quando ele fala de nós, que é exatamente um monte de gente acanhada, um monte de gente com medo, um monte de gente fugindo dos compromissos que tem com a própria doutrina espírita, que é o que a gente tem visto atualmente dentro do nosso movimento, né? Muita gente fugindo, muita gente acanhada, muita gente assombrada, muita gente apavorada, muita gente com medo. Né? E acomodada. E acomodada, exatamente. Não querendo assumir aquele compromisso que veio trazendo, aquilo que veio fazer. Eu sou chato mesmo, quem está olhando para a minha cara aí, é isso mesmo, eu sou assim mesmo. Fazer o quê? Paciência. E vou continuar falando essas coisas assim. O tempo todo, porque tem gente que está me vendo agora e fala, nossa, Jorge... Você está todo... recebendo a influência do Dr. Inácio. Foi. Toda né? Falou, toda semana o Jorge fala isso, falou, vou continuar falando. E eu ainda estou fazendo previsão, agora também eu sou profeta, estou fazendo previsão. Vai ter casa espírita que não vai voltar mais, pode com ter certeza. Presencial. Isso vai acontecer. Não vai voltar mais. Se acostumou a ficar no virtual. Isso, vai ficar no virtual a vida toda, dando passe para os outros no virtual. Está cheio de gente dando passe aí no virtual. Eu nunca vi passe de minha vida com virtual. Eu quero ver o dia desse pessoal que dá passe virtual... Que a pessoa estiver lá, abre para a pessoa entrar também, que eu quero ver um espírito obsessor baixar lá na pessoa lá e você tirar daqui virtualmente o espírito dela. Aí eu quero ver. Aí eu passo para o virtual também, dando passe no virtual, fazendo desobsessão no virtual, vou fazer tudo isso aí. Né? Então, pode ser até que o doutor Inácio tenha chegado perto aqui agora, porque eu apelei. Por isso que o doutor Inácio fala, Jorge, né? Antes de Jesus... se Jesus voltasse na Terra de novo, Jorge, o doutor Inácio fala isso. Jesus ia falar, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. O que o doutor Inácio fala se Jesus voltasse hoje? Pai, pau neles porque eles sabem o que fazem, o que estão fazendo. Quer falar alguma coisa? Não pode alegar ignorância. Isso é uma coisa preguiça e comodismo. Eu estou sabendo aí que muita casa espírita vai voltar só o ano que vem. Não. Que é o ano que vem, eles estão pensando ainda em voltar. Depois da terceira, da quarta dose, deve ser, né? Depois da quarta dose da vacina. E eles falam assim, que agora com a pandemia, está todo mundo apertado, está todo mundo sem dinheiro. gente, a Casa Espírita não precisa de dinheiro, não. Para funcionar aí, caridade, você faz sem dinheiro. Uhum. E eles estão com preguiça mesmo. Estão falando... Se acomodaram. E o Barcelli combate isso. Combate, uhum. Fala até para mim. Quando eu falto da Casa Espírita, ele me puxa a orelha. E, não, e fala na cara, assim. Não fala por detrás, não. Ele fala na frente. Você vai ficar doida. Porque a gente vai ficar, muita gente vai ficar doida. Com a pandemia que a gente está passando, com essa, essa depressão, esse ar carregado, se a gente não procurar Deus, não tiver amor e fé, nós vamos sofrer muito. E Chico falou, né, que o antídoto para a depressão, o antídoto para o suicídio, está lá no livro Lembranças da Marlene Nobre, está dizendo que o maior antídoto para o suicídio é o trabalho. Vassoura terapia, né? Vassoura terapia. Do Langerton, né? Do Langerton. Lembrando muito bem. Só lembrar, então, que... Lembrando que o Sanatório Espírita está aberto até hoje, tá? Onde o Dr. Inácio trabalhou, está com as portas abertas e estão esperando muitas pessoas lá, porque agora está aumentando e ampliando. Olha só, o Sanatório Espírita está ampliando porque está aguardando muitas pessoas... Após a pandemia. Tá vendo? Então, esperamos. Eu vou entregar a Marlene em casa, não vou entregar no sanatório. Meu Deus do céu. Porque, pode além reservar. Do Barcelli, agora eu tenho mais um. Pode reservar a ala dos espíritas lá. Pode reservar. São dois agora. Sérgio, a Adeli está fazendo uma pergunta legal aqui. Está mandando, ó, muita alegria estar com vocês. E essa alegria aumentou com a risada contagiante da Marlene. Aí pergunta, Sérgio, você já se inspirou ouvindo o canto dos pássaros para criar uma melodia? Eu tenho certeza que sim. Rodrigo, mas encerra um momento de Gigavale, por favor. Isso, é verdade. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Uma canção? Que você se inspirou vendo a passarada? Eu sei que tem até o que nós gravamos aí. Olha, eu me inspirei uma melodia em cima de um poema que o Barcelli me passou muitos anos atrás, que é muito importante e chama a atenção da gente para a gente buscar força na natureza. Ela está aí presente, não somente os pássaros, né? A natureza é maravilhosa, de graça, não cobra nada para nos ajudar. Né? E muita gente levanta de manhã, não fala nem um bom dia, levanta mal-humorado, você entende? Infelizmente, não dá o valor àquilo que Jesus deixou aqui para nós, né? Na construção desse mundo maravilhoso. A música se chama O Teu Pão. Olhem bem a letra que o Formiga passou para o Barcelli, nós tivemos a alegria de musicá-la. Ergue a cruz, segue em adiante. na fé tua luz. Tenhas no amor o teu pão. Canta fonte cristalina. E as abelhas? As abelhas fazem mel. O que que aparece? Aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se faz, suspende os olhos a vê-la. Uma que escuro da noite surge bordado de estrelas. Canta fonte cristalina, as abelhas fazem mel. Linda música, linda música, Sérgio. Essa daí é antiga, né? É bem antiga. É. Eu gravei muito bonito. No, acho que o segundo trabalho, CD A Grande Mensagem. Muito bonita mesmo. Aqui nós gravamos do Grupo Castelã, que você fez também no carro, né? Que você estava viajando. Viajando pela estrada, contemplando. É. Né? Muito legal essa aí que nós gravamos no Grupo Castelã. Então tem muitas... A natureza inspira muita gente para fazer. Carlinho, tem pergunta aí, né? Sim. Brasil tem um arco-íris maravilhoso que cai exatamente, né, em cima da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Olha que lindo. É a marca da presença da espiritualidade, né? Graças Estão a Deus. Estão vigiando. Cuidando de nós, né? Eu ia sugerir os elementais, mas... A marca da presença dos elementais. Tem uma amiga que foi para Irlanda, e a Irlanda... E a Irlanda... É, transmitiu o evento também, tá transmitindo o evento também o pessoal da Irlanda. Né? Fala Irlanda por causa dos duendes, né? E tal, que é a marca do país. Né? Não, mas aí é o seguinte, né? Isso vem da tradição celta, né? Que é dos druidas, claro, né? Mas isso tem a ver com Allan Kardec também. Claro, mas dentro do. Tem gente que acha que Allan Kardec não falou sobre isso. Falou. Sobre duendes, sobre trasgos, sobre tudo isso aí, sobre fadas, sobre todas essas coisas. Tá lá no Livro dos Espíritos, né? E por quê? Porque os elementais, eles são o estágio entre o animal e o hominal. Né? Tem um livro do Bacelli, do Paulino Garcia, também, do Paulino Garcia, que fala sobre isso, que é legal pra caramba, os ele contando a história. Né? Exatamente, os elementais. E no nosso livro também, Das Sombras ao Alvorecer, a gente conta a história de um elemental também, a importância que eles têm no plano espiritual, principalmente no plano espiritual trevoso, onde eles têm condições de entrar em qualquer lugar e trazer a informação. Então, muitas vezes, as caravanas, antes de ir em algum lugar, um elemental já trouxe a informação. É lá naquele lugar que está. Porque eles penetram em qualquer lugar. Por quê? Porque a natureza deles pode ser ainda boa ou mal. Eles nem são bons nem são maus. Eles ficam onde eles... tipo assim, eles são influência do meio ainda. Do meio. Então, a espiritualidade de luz usa muitos elementais para pegar informações. E aí, esses que já estão mais evoluídos dentro do reino deles são os que vão entrar na categoria dominal. É por isso que o homem até hoje não descobriu o primeiro homem. Ninguém consegue descobrir o primeiro homem, porque ele está embutido aí nesse meio. Por que você fala, mas espera aí, se saiu do animal para ser homem, como é que aconteceu? O link, né? É. O link, como é que aconteceu isso? É porque tem essa passagem que, infelizmente, as pessoas não aceitam ainda. Essa passagem do animal para o elemental, do elemental para o homem. Né? Então, e os elementais são espertos demais. Né? E agora, não é para a gente ficar cultuando elemental. Isso aí é outra coisa. Né? Isso aí já é outra coisa. Agora, é que eles estão aí e faz parte da natureza. Olha lá, no livro do André Luiz, né? No nosso lar, quando André Luiz vem visitar a família, que o doutor Ernesto, que casou com a esposa dele, que está doente, Narcisa vem depois, vai até lá no meio das mangueiras lá das coisas, recolhe um monte de energia que os elementais traz para ela. E o André Luiz ficou assustado quando ele viu aquele monte de coisa que ele nunca tinha visto na vida. Ela fala, eles aqui são espíritos da natureza, eles servem tanto quanto nós servimos também. E ele pega aquelas porções todas, é que faz a infusão lá, joga na água para o homem beber lá depois, né? Quer dizer, o negócio jogar na água para o homem beber foi no filme. A gente não sabe realmente como é que eles fizeram isso aí. No filme, eles tinham que fazer alguma coisa mais materializada para a gente entender melhor. Mas, na realidade, ele usou todas aquelas essências para curar o doutor Ernesto lá e depois voltou bem para o nosso lar para receber o título de cidadão do nosso lar. Então, além do né, quem foi que uma vez estava falando para mim que gostava muito do Bacelli, mas depois que o Bacelli passou a... Um rapaz que disse que era especialista em Chico Xavier. Escuta isso daí. Era especialista em Chico Xavier, né? Aí ele conversando... O Rodrigo estava, o Rodrigo e o Helder do lado. O Rodrigo queria brigar com o homem. Ele e o Helder queria brigar. Eu falei, calma, deixa o rapaz falar, não tem problema, não. Peraí, vamos ver se ele conhece mesmo. E aí ele falou, não, eu gostava muito do Bacelli, mas depois que ele começou a falar esse negócio de ovoide, essas coisas, eu perdi a fé. Não acredito, não, né? Falei, mas do Chico você gosta muito, né? Gosta, né? Já leu todas as obras do André Luiz? Já li todas. O que você achou do livro Libertação? Ele falou, excelente livro, Libertação é excelente. Eu falei, então, em 7 capítulos ele fala de ovoide no livro Libertação. Ele não sabia onde enfiar a cara. Né? Em 7 capítulos do livro Libertação, ele fala de ovoide e fala de elementais. Então, não fala que você conhece Chico, não, que você não conhece nada. Você só pensa que conhece. Leu um livro só e já acha que é especialista em Chico Xavier. A gente estava falando aqui com o Fernando Peron, que leu 490 livros e não se acha especialista. Quanto mais a gente que leu meia dúzia de livros aí, vai se achar especialista. A gente precisa viver umas 3 ou 4 encarnações aí com afinco para poder conseguir conhecer a obra de Chico Xavier. Né? Então, toma cuidado, não é que a gente fala muito que é conhecedor de Chico, né? Agora, tem gente que é conhecedor de Chico e é tão conhecedor que está levando o Chico para essas apresentações também, né? Chega lá, Chico dá uma mensagem no final para a pessoa. É verdade. Né? E eu fiquei tão chateado com o Chico Xavier que vocês não imaginam, né? Quando a pessoa falou isso para mim, eu fiquei olhando para ela com cara de paisagem e falou, o Chico veio? Veio. Por quê, Jorge? Você está olhando assim desse jeito? Eu falei, estou muito chateado com o Chico. Falei, por quê? Porque eu faço evangelho de Chico Xavier, promovo o encontro de Chico Xavier, faço caravana para Iumberaba ver Chico Xavier, faço o evangelho musical sobre Chico Xavier, falo sobre Chico Xavier o tempo todo, escrevo sobre Chico Xavier. Chico Xavier nunca deu uma mensagem para mim, agora ele está marcando encontro com as pessoas para dar mensagem, eu não consigo nada. Deus me livre. Né? A pessoa que se acha no direito de dar uma mensagem de Chico Xavier. Chico Xavier incorpora e dá. Está cheio de exclusivo. Bezerra Menezes, coitado, até dó. Sabe que Bezerra de Menezes ele está com a agenda marcada aí com alguns médios, né? Ele não pode fazer mais nada na vida, porque a pessoa fala, Bezerra, vamos fazer um negócio? Ele fala, não, porque eu estou agendado para semana que vem, lá na apresentação do médio, vai lá, vou ter que estar lá. Isso? Ai, gente. Ignorância total, né? E a gente acredita, ai, né? A gente acaba acreditando. Hoje o doutor Inácio está aqui, pode ter certeza disso. Tá bom? Com certeza. Com certeza. Né? Vamos cantar mais uma, Sérgio, que senão... Ai, ai. Eu quero deixar bem claro aqui. Acreditar bem. Em primeiro, agradecer. Tem as perguntas. Eu, Marlene, meus filhos, agradecer por tudo que o Bacelli tem feito por nós. Isso há muitos anos. Entendeu? Então, a gente conhece de perto a vida do Bacelli. Desde criança, é sofrimento. Entendeu? E hoje, até perguntei para ele, entendeu? Porque ele teve a oportunidade de conviver com o doutor Inácio. Ele visitava o lar do doutor Inácio. Eles conversavam, entende? O Bacelli, quando tinha que pesquisar alguma coisa, onde ele recorria? Na biblioteca do doutor Inácio, que era uma das maiores do Brasil. Infelizmente, a gente não sabe que rumo tomou. Oh, o Cláudio acabou de falar para a gente que está deteriorando os livros dele. É, a vez que nós fomos lá, já achamos meio caída, né, Rodrigo? Lá no sanatório, né? É, infelizmente, a gestão do sanatório mudou. Sim. E nós fomos lá visitar e, infelizmente, encontramos uma situação muito precária. Era digno de chorar de ver aqueles livros tão importantes, né, sendo destruídos pela chuva. Mas agora estão reformando, tirando as goteiras. Olha só o nível que chegou. É. Né? Era uma nova gestão, que bom que está mudando. Você sente que está sendo para melhor? Está sendo, com certeza. Ele está na direção. Com certeza. Eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu recebi as notícias. Pelo contrário, está melhorando, está reformando, porque o prédio é todo tombado. Que ótimo. Até a gente levou a sugestão, olha, isso aqui é um local de referência para Uberaba e para o Brasil, e que tem que ser levado. E a universidade concordou com isso e sabe da importância. Isso é ótimo, porque eu fiquei preocupado preocupado porque eu vi que eles demitiram todos os funcionários e tudo mais. Ou seja, está fazendo uma revolução. Aí isso me preocupou. Não, aí, mas não só que agora o que você fala me conforta. Não, mas não demitiu. Pelo contrário, recontrataram todos. Ah, que ótimo. Recontrataram, ótimo. Sim. Porque eu fiquei preocupado. Eu pensei assim, a universidade assumiu, aí aquilo vai tornar, vai perder a característica religiosa, espírita. Não, também, eles sabem. A universidade tem noção, sabe... Sim. Que sabe que aquilo é importante para a cidade. E para a doutrina espírita. Exatamente. Também, e né, a gente está fazendo visitas frequentes lá para ver os gatos de lá, porque onde nós fomos chamados. Sim. E até os gatos estão sendo bem cuidados agora. E esperamos, sim, que isso seja para melhor. E não se preocupe, acho que nós vamos ter no futuro. Tem muita coisa para fazer, Rodrigo, porque ficou muito tempo com uma administração. Né, que não soube administrar, não vamos entrar aqui no mérito, mas que agora esperamos né, que seja para melhor. Sim. Então, as notícias serão boas no futuro. Pode falar, Jorge. Também, o que, que acontece? Isso que nós estamos falando, nós não estamos denegrindo as diretorias anteriores. Sabe por quê? Porque a dificuldade é gigantesca para um negócio daquele grande para manter uma instituição daquela ali. É muito difícil para manter, ainda mais do jeito que elas foram idealizadas com a ajuda da comunidade, com todos eles, sem ajuda, às vezes, de recursos. O sanatório de Uberaba ele passou a não ter só problema mental, passou a ter problema de tudo, gente que usa droga, criminoso, todas essas coisas foram tudo para lá, mandaram tudo para lá, da última vez que nós vimos isso. Então, a gente via a dificuldade... que tinha aquilo lá. Então, a visão que nós tivemos da última vez que nós estivemos lá era de realmente a coisa estar com muita dificuldade. Então, e tudo tem que ser modernizado. E se não for num sistema de gestão mais moderno, ninguém consegue sustentar um negócio daquele. A gente conhece instituições menores que não conseguem, quanto mais um negócio gigante daquele. Exatamente. E eu acho, e assim, se você puder... Assim, ó, conversar com. Já que você trabalha lá, vim conhecer o Instituto. Peraí, deixa eu virar aqui para mim também. Aqui, a Francisca Júlia, Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, referência. Cara, é referência. Se puder, você que está em relação com eles, pedir para eles virem aqui conhecer, que é um hospital do CVV. Que é um hospital mantido pelo CVV aqui, que tem um trabalho excelente. Eles, inclusive, têm trabalhos de adotar. Casas, eles montaram casas dentro da cidade, alugam as casas para que tirar as pessoas que estão hospitalizadas, que estão lá largadas pelas famílias e levam para essas casas para fazer a reintegração social. Cara, é excelente o trabalho do Hospital Psiquiatra aqui, Francisca Júlia. Recomendo a Lilian, que trabalha com a gente aqui também, está lá. O Peagno, né? Agora o filho do Peagno, que está na direção também, lá na Casa do Caminho. Uma casa. Lá no Jardim das Indústrias, Rodrigo, tem uma casa de convivência. Casa de convivência. De socialização. É a coisa mais linda, porque as meninas vão no supermercado. A gente cumprimenta, a alegria que elas têm de serem acolhidas na sociedade é a coisa mais linda que eu já vi. E toda assistência do hospital para elas na casa também. Então elas vão, os psicólogos, os psiquiatras vão na casa, mantém todo um trabalho, tem trabalhadores lá também. E vai fazer... Cara, é incrível esse trabalho. Depois eu mando um vídeo para vocês. Publico aqui o vídeo que a Lilian... A Lilian está como gerente administrativa lá. Hoje até o sanatório não chama mais Sanatório Espírita, chama Instituto Maria Modesto. Olha que legal. Mudou o nome. Mas muito a gestão é uma gestão... Como o Jorge falou, hoje é muito complexo fazer a gestão de qualquer instituição. Né? Porque existem várias atividades, principalmente da vigilância sanitária. Né? O Sanatório Espírita passou por problemas com vigilância, porque era um prédio muito antigo, né? Feito há um tempo que não existia nem vigilância sanitária como existe hoje. Mas está tendo várias reformas, inúmeras reformas, para adaptar. A última vez que eu fui foi interessante, porque como não pode mudar o prédio, estavam lavando as telhas para recolocá-las novamente, as telhas originais. Né? Por quê? Porque tem que cuidar. Né? E a gente foi lá para ajudar na parte de gatos, de pombos, e ajudar. E graças a Deus que a responsável técnica, a psiquiatra, Rodrigo. Ela adora o Dr. Inácio Ferreira, olha, gosta, é e os leitora. Gatos? E os gatos continuam lá. Os gatos doentes são levados para o hospital veterinário, tratados, cuidados e devolvidos lá. Porque sabe que os gatos também são tombados. Foi tombado os gatos. Foi tombado os gatos também. Se acabar com aqueles gatos, o Dr. Inácio é que derruba tudo lá. Não, né? Com certeza. Eu lembro que a Yolanda, né? Deixa eu trazer aqui. A Yolanda, a gente saiu do Bittencourt Sampaio a última vez. A gente foi dia 1 de novembro do ano passado lá. E a gente foi no Bittencourt Sampaio, a gente saiu de lá do Bittencourt. Ela passou a noite, ela falou, não, eu tenho que passar lá no sanatório. Ela leva a comida no carro, para lá do lado. Eu falei, mas o que a gente vai fazer no sanatório? A gente passou no sanatório, ela parou, botou a comida para os gatos. Falou, não, a gente tem que alimentar, porque o sanatório não está alimentando direito os gatos. E ela sempre passa lá para alimentar os gatos. É os gatos do Dr. Inácio. Os gatos estão bem tratados, viu? É só avisar todos, estão muito bem tratados. Praticamente todos que ficam doentes são levados para o hospital veterinário, porque a instituição ligada ao hospital, à universidade... Mas isso é antes da mudança. Antes da mudança. Agora, todos são bem tratados, tá? Comem filé mignon, não se preocupem. Que ótimo. E senão o pessoal vai começar a parar para dar comida. Vamos aproveitar para entrar um tema sensível, já falando em espanhol. Porque tá meio em cima da Eu hora, sei, né? Mas eu acho que esse tema tem que ser tratado. Uhum. Né? Eu quero te fazer a mesma pergunta que a nossa ouvinte fez para a Sônia Barsanti. E eu gostaria de fazer exatamente a mesma pergunta para vocês, para o Sérgio, para o Cláudio e para a Marlene aqui. Né? Aí vocês sabem da situação que está. Eu vou até repetir a mesma pergunta para não ser injusto, né, com a Sônia. Porque eu acho que é uma questão muito importante. Falar, oi, Rodrigo, nosso ouvinte. Todos que trabalham... Peraí, opa. Aqui. Sabendo da ligação com o Chico, e vocês também, né? A ligação de vocês com o Chico, por isso se aplica, em especial o Grupo Espírita da Prece. Hoje, fechada por determinação de Eurípides Andino, abre aspas, filho de coração do Chico, fecha aspas, como vocês se sentem com o Grupo Espírita fechado? Qual o sentimento de vocês vendo o Grupo Espírita fechado? Eu gostaria de iniciar. Seria essa vontade de Chico Xavier transferir as atividades para outro espaço? Eu gostaria de iniciar simplesmente pedindo a todos que nós oremos por aquele rapaz. Eu tenho muita dó quando ele despertar no plano espiritual e ver a oportunidade que ele perdeu de aprender junto ao Chico. Entende? Nós temos informações que para o Chico realizar a sua tarefa aqui na Terra, eles tiveram que reencarnar o nosso irmão Eurípides junto com ele. Porque senão ele teria toda a facilidade para dificultar o trabalho. Então eles tiveram que trazê-lo para a Terra junto com o Chico. Lógico que Chico também tinha compromisso com ele, entende? De outras épocas. Né? Mas nós temos que orar por ele, porque, infelizmente, ele não está enxergando, né, o que ele está fazendo. Então, infelizmente, ele tirou os móveis de lá. Né? Fiquei sabendo agora recentemente que ele tirou a mesa, né, onde eram realizadas reuniões, entende? Então, infelizmente, o pessoal, às vezes... Tirou todos os móveis. Todos os imóveis que estão lá dentro, transferiu para a casa dele. Às vezes, para isso não vazar para a imprensa, para os adversários da doutrina, eles preferem, às vezes, se omitir. Entende? E, às vezes, até por temor, porque ele possa fazer daqui para frente. Porque ele está cego, infelizmente. E vai lamentar no plano espiritual o que ele perdeu, que poderia ter feito mais. Entende? Então, a gente não sabe o porquê. A gente lamenta. Por que que eles não intercederam e evitaram isso? Né? Mas, infelizmente, aconteceu. Entende? São pessoas que têm medo. Medo de agir e perder a oportunidade de trabalhar na Casa da Prece. Então, o medo está fazendo com que as pessoas não fale o que elas estão pensando. E isso aí é muito grave, porque é uma casa que o Chico tinha um amor imenso. A gente vai sentir muita falta se realmente fechar essa casa, se for vendido realmente esse espaço para outra atividade, vai ser muito triste, porque cada tijolinho daquele ali tem um amor, um pedacinho do Chico Xavier. Mas a gente vê, muito triste. Que a espiritualidade está vigilante. Muito triste. Nós ficamos sabendo, para nossa alegria, que o nosso irmão lá que tem o trabalho lá, o como é que ele falou? Aquele que tem o trabalho lá na. Hã? Aquele trabalho grande. Né? Ele. Melhor não. Não, não cita o nome, por favor. Ele fez uma proposta, né? Sim. Para poder não... comprar o espaço lá e continuar o trabalho. Então, pode acontecer isso. Né? De reabrir e continuar. Desde que bote um preço justo, né? Porque o preço que estão colocando é 3 vezes mais do que o justo. Deus me livre. Você já pensou a vibração que tem aquele local? Aquele local tem uma vibração fantástica, gente. O Chico está ali. Eu tenho impressão muito triste mesmo com tudo isso. Bacana. Cláudio, quer falar alguma coisa, Cláudio? Por coincidência, nós moramos ali perto e nós fazemos sacolão. Existe um sacolão em frente à casa da prece. E então a gente olha toda semana aquela casa fechada e é uma tragédia mesmo. E nós vamos ser cobrados também, nós lá de Uberaba, né? Imagine daqui a 10, 20, 30 anos perguntar: o que vocês fizeram? Que não fizeram nada, né? Não comentaram nada. E é muito triste de ver aquela casa fechada, fechada mesmo. A gente passa na porta, toda semana a gente vê e não podemos fazer nada por enquanto, né? Então acho que tem que ter um movimento. A prefeita de Uberaba já está sabendo do caso, foi levado isso para ela, para tombar essa casa e reabrir, pelo menos, né, que, de alguma maneira. Né? Então, o Sérgio falou muito bem, né? Vamos abençoar para que dê tudo certo e, com certeza, daqui a um tempo, abrimos essa casa, né, e o Sérgio cantar lá dentro de novamente, né, e fazer com que a gente possa trabalhar. Mas é uma vergonha para a nossa cidade que está lá e ver, a gente vê pessoalmente todos os dias aquilo e ninguém faz nada, né? Nada, né? Impressionante. Rodrigo, vamos. Tem uma, Sérgio, nós estamos chegando no final. O Ari tinha pedido para falar um pouco sobre o Cabete. Aí você poderia cantar uma música. A gente precisa sortear também, né? Dele, depois. Vamos cantar a música do Cabete agora e depois primeiro, você encerra com outra. Primeiro eu quero agradecer o Cabete, que me inspirou. E nós começamos a cantar a música do Cabete dentro de trabalho mediúnico. Nós participamos até hoje de trabalho de efeitos físicos. Nós começamos a utilizar as músicas. E depois que veio as inspirações e a gente foi compando, né? Mas essa aqui até vai para o coração do Hélio, né? Porque é uma das preferidas dele. A gratidão a Deus. E nós podemos cantar demais junto aqui, né? Vai para Gisele também. E o Acrecildo, lá de Brasília, que está acompanhando. Quando a sombra da tristeza cobrir Deus te abençoe. O Alberto e a Fátima de Caçapava também, que são fãs, cantam música de vocês o tempo todo também. Gente, eu estou esquecendo uma pessoa muito especial que sempre nos recebeu com tanto carinho na casa dela, a sua esposa, Dora. Um abraço. Ontem ela estava falando de vocês. Mas grande abraço, Dora. Vamos ver vocês ainda hoje, que a gente vai lá em Jacareí, aí a gente encontra vocês lá depois. Vai ser uma alegria. Vamos fazer o sorteio, essas coisas aí, Rodrigo? Vamos. Carlinhos, você separou aí as coisas? Legal. Que maravilha. Legal. Você quer passar lá para o Sérgio? Passar para o Sérgio. Ai, ai, ai. Espera aí, deixa eu soltar aqui a vinhetinha. Eu vou esperar o Chico com a mão na minha mão. Espera aí, vamos ver se... Peraí. É que eu vou ter que. Peraí, que você não tá aparecendo. Deixa eu voltar Mariano. Aqui. Peraí. Vamos lá. Com oferecimento lá, da livraria Casa do Caminho, né? Exatamente. Um, dois e. Tchan, tchan, tchan, tchan. Saiu mesmo. Eu tava tirando antes e ele voltou, mas voltou. Tá na minha mão aqui. Rufe os tambores. Não, esse aqui foi meio marmelada, esse aqui. Marmelada. Gisele de Lacerda Veiga. Você merece, Gisele. Oh, Gisele, de coração, tá vendo? Olha. Tá louco, Gisele. Tem que mandar pelo correio pra ela. Tira aí um, Carlinho. Peraí, mais, mais um? Mais dois. Um? É dois? São dois. É dois, é. É dois. Uhum. Vamos lá. Rufe os tambores. Aqui, vamos lá. Carlos Henrique. Carlos Henrique. Ah, o Carlos. O Carlos aqui. É legal. O Carlos tá trabalhando, né? Então, quem sentir falta ele aqui do telefone, não tá falando dele, tá? Porque ele tem tá trabalhando, não tem podido vir também. A gente agradece aí sempre o apoio que o Carlos sempre nos deu, né? É legal. Gisele, então essa semana eu mando o pendrive para você, Gisele. E o Carlos também a gente combina depois para entregar para ele. Né, pode deixar até lá na Casa do Caminho. Depois eu peço para o Rui deixar lá para você. Ou eu passo lá e deixo, que ele sempre vai lá na Casa do Caminho. E aí ele pega o pendrive dele. Vamos para os aniversariantes. É. Parabéns para você. Você mereceu renascer. Oferecimento de WS Festas. Vamos falar dos nossos aniversariantes. O Rui tinha deixado aqui o aniversariante do dia 10, Ana Cláudia de Medeiros, lá do Paulo de Tarso. E também, hoje é dia 10 ou dia 9? Hoje é dia 10, 9. 10, hoje é 10? 10? Hoje é 10. A Valéria, a gente tinha falado semana passada, então, né? A Valéria Plaisante. É, aqui está escrito Plaisante. Plaisante. Não, mas aqui está escrito Plaisante. Carlinhos, fala no microfone aí. É Valéria Plaisant. Ah, então, você sabe falar francês, eu não sei. Então, para mim, é Valéria Plaisant. Você saiu fugido da França. Você saiu fugido da França para resolver seus problemas aqui no Brasil. Eu saí fugido de lá porque eu não estava aguentando mais aquela turma lá naquela época. Jesuí da cor. Aí vim para cá, junto com o Chico. Eu vim junto com o Chico para cá depois. Da cor. Dia 10 também, que faz aniversário, Luiz César Matos, um grande amigo nosso. A Maria Antônia, do Grupo Castelano, dia 11. A Cleide Elizabeth também, do Grupo Castelano, dia 11. Dia 12, a Mércia Malta, nossa irmã Mércia, também, que foi do Grupo Castelano. Dia 13, o José do Espírito Santo, nosso amigo José, lá de Santos. Né? Dia 15... A Bia Beatriz de Paula Porto disse que vai fazer uma festa de arrebentar. Dia 14 tem a Maria José lá do Jefa também. Então, um abraço para Maria José. 14. E pronto. Oi, Jorge. Você veio para cá, para o Brasil, junto com o Chico? Vim depois de Chico, mas só que vim atrás dele. Atrás dele. Eu sou um seguidor do Jorge Reis, porque ele tem maior orgulho da humildade dele. Né? Não, mas isso não foi eu que falei, não. Só estou falando, quem falou isso foi o próprio Chico. É o Chico que falou. Falou que todos os espíritas daqui, que são trabalhadores espíritas, viveram na época da codificação lá. E os que não quiseram entrar nas falcatruas para ficar lá para trás vieram para cá. Agora, teve uns que entraram na falcatrua e estão aí continuando fazendo falcatrua também. Né? Jorge, eu peço licença. Tem uma grande amiga nossa, trabalhadora da doutrina espírita de Osasco, a Vera, vai fazer aniversário dia 18 agora. Parabéns, minha amiga. Legal. Mas o livro da Marta Fernandes... Jorge, antes de você falar isso aí, eu acho... Segura da Marta Fernandes. Aí, Jorge. Então, vamos para uma dica do dia, a dica do convidado aqui. Como nós temos aqui três convidados, cada um pode dar exatamente uma dica de alguma hoje, coisa. Hoje estamos começando um quadro novo. Quadro novo, a dica do dia, a dica do convidado. Então, vocês três podem dar uma dica de uma música que vocês gostam, de um livro que vocês gostam, de uma peça de teatro para assistir, para dar uma dica para os nossos ouvintes. O Sérgio pode começar com o da Marta Fernandes. Uhum. É, nós estávamos falando aí, né? Das reencarnações aqui no Brasil, vindas da França, o livro da Marta, A Árvore do Evangelho, revela lá muitos, principalmente, que reencarnaram ali do Triângulo, Perópolis, entende? Ali em Santa Maria, entende? Não foi somente o senhor Mariano, não. Muitos ali simples, que trabalharam, que colaboraram, que sofreram naquela época para poder começar a implantação aqui. Muitos vieram da França. Ela fala lá. Ela no nome dos que estão encarnados e quem eles eram na época na França. Aí já é mais direto, né? Mas na realidade o Chico mesmo falou que a maioria dos espíritas que reencarnaram eram não só que estavam encarnados na França, os que estavam também do lado espiritual, na época da codificação. Justamente. Né? É, e com certeza a árvore ia mudar para cá mesmo, né? Porque lá não dava para continuar. Cláudio, tem alguma dica? Pode falar até de livro de animais. Você falou um livro semana passada muito legal para as pessoas se interessarem. Uma dica de livro então é Chico Xavier, O Amigo dos Animais, de Bacelli, né? Um livro não é mediúnico, mas sim tem várias histórias. É um livro que nós recomendamos. Tem inúmeras histórias interessantes, até outra do sapo que existe lá, e várias em Uberaba e Pedro Leopoldo, né? Mas acho que a dica maior que dessa semana com certeza é essa. Estude os livros, né? Pesquise os livros, leia, estude e pesquise os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Nós temos que sempre estudar esses livros em todos os locais, dentro e fora da Casas Espíritas. A dica da Marlene? A minha dica é de Maria Modesto, de Carlos Bacelli Arinades. É um livro muito bom, eu estou começando a ler, estou gostando muito. Tem umas passagens muito bonitas no livro. E eu sou fã da Maria Modesto, né? Uma grande trabalhadora da doutrina espírita de Uberaba, primeira dama espírita, considerada a primeira dama espírita de Uberaba. E o livro é de Carlos Bacelli. A minha dica é rogar ao Sérgio Santos que ele possa cantar uma música à Nossa Senhora da Aparecida, que dia 12 de outubro é aniversário da Padroeira do Brasil. Se você puder, eu gostaria de fechar com uma oração à Virgem hoje. Maravilha. Mas a música sua, a sua Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem disso. Em Uberaba, nós temos uma festa de Nossa Senhora da Badia. E o Chico, todas as vezes que falava de Nossa Senhora, ele vinha às lágrimas. E quando nas festas de Nossa Senhora da Badia, lá no alto, tocava o sino anunciando a festa de Nossa Senhora da Badia, ele ia às lágrimas. Nossa Senhora para ele era tudo. Só nele pronunciar o nome Nossa Senhora, ele vinha às lágrimas. Luz no caminho, meu amor, protege o nosso chão. Esteja sempre Pessoal, temos que ir embora. Cláudio, obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós que agradecemos por essa oportunidade de conhecer pela primeira vez aqui um novo estúdio. Ficamos muito felizes e esperamos que esse programa continue para que várias gerações conheçam esse trabalho e permaneça sempre aqui para divulgar a nossa doutrina tão maravilhosa. Marlene? Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui divulgando a nossa querida doutrina espírita. Parabéns a todos vocês pelo estúdio maravilhoso, tá? Vocês estão no meu coração. Obrigada. Sérgio, é o seguinte, vamos combinar aqui. Você faz as suas despedidas agora, depois o Rodrigo fala, o Carlinho faz a prece aqui que ele quer fazer de encerramento e você termina cantando, o Rodrigo encerra cantando, tá bom? Combinado. Pode. Eu quero agradecer também, né, de coração, por a gente poder se abraçar. Nós nos abraçamos, sem medo, né? Graças a Deus. Poder estar aqui mais uma vez, né, aproveitando a oportunidade com vocês, da convivência, da divulgação, né, que está escrito ali. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é a sua própria divulgação. Então, que Deus os abençoe, abençoe os internautas. Que Jesus possa Acrescido. Estar no coração de todos vocês. Acrescido, meu grande amigo, um grande abraço para você. Viu? Que Jesus abençoe você, Acrescido, que você possa ser curado. Isso, todos os vivencianos podem receber essas homenagens aqui agora. Então, nós vamos anunciando que na próxima semana, no dia 17, nós teremos aqui a Júlia Nezu. Como podemos unir os movimentos espíritas é o tema. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Rodrigo? Quero agradecer também a participação de todos vocês, todos os nossos ouvintes. Pedir desculpa aqui a Tina Neca, tinha feito uma pergunta. A Claudinha Ribeiro aqui interagiu, a Liane. Aqui bastante gente. A Sônia Lino pediu aqui para o pessoal dar o joinha, curtir o vídeo. O pessoal assiste aí. Tem bastante, hoje tem mais de 90 pessoas aqui ao vivo, aqui só no Vivência Espírita. E o pessoal não dá o joinha, né? Só tem 70 só joinha. Isso ajuda bastante a gente, né? Ajuda bastante o canal a ter relevância, né? Nos algoritmos aí do Facebook. O John Harlan entrou aqui também e falou parabéns pelo grande apoio do programa. Vem Espírito aos encontros regionais, nacionais e mundial agora, né? Os Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, sua obra espírita cristã. Lembrando que a gente vai ter o Carlos Baccelli ao vivo hoje às 3 horas da tarde, tá? Então, fiquem aí conosco, participem, né? Não deixem de participar com a gente hoje aqui no canal Vivência Espírita e todas as rádios. Quero agradecer ao apoio a todas as rádios. Hoje a gente tem a Rádio Lituânia aqui, Espiritismas, participando. A Web Rádio Portal da Luz está transmitindo a gente aqui também. A Rede Doutrina, a Espaço Espírita, TV Espaço Espírita também. E o Recanto da Prece, Ulisses Barçanufo, que todo o carinho que o Carlos Sanches e a Beth nos dá. A gente pede desculpa não ter lido as mensagens aqui dos ouvintes também, lá da Graça. A Grace Abelha mandou bastante mensagens aqui também. A gente, infelizmente, não pôde ler todas. Fala até o Hélio também. Fala, agradecer a presença do Hélio. O Hélio lá no telefone hoje fez hoje a diferença para a gente aqui. Agradecer também a TV Nosso Lar, lá de Vitória da Conquista, que está transmitindo a gente ao vivo aqui também, lá com o Derni Oliveira. Dá um abraço lá para eles. O pessoal lá de Poá, né? Poá, né, Jorge? Porto Alegre. Já aprendi. Aí. Poá, no Rio Grande do Sul, é Porto Alegre. No Rio Grande do Sul. A Ieda Basto comentou que o gato dela se chama Inácio. E participa do Evangelho. Todo Evangelho no lar, o gato do Inácio está lá participando do Evangelho no lar. Nelson Fonseca, a Ludmilla também, esposa do Hélio, né? Tá aqui participando também. A Marli Alexandrino. O pessoal está participando em peso aqui. O Ricardo Carmona. Obrigado a todos vocês, Valdeci Braulio, Edivaldo Fernandes. O Edivaldo perguntou se vem com uma partitura. O pendrive. Não. Mas ele tem interesse, deixou um e-mail aqui. Eu vou copiar o e-mail dele. As harmonias são bem simples. Tá. Mas eu vou passar depois o e-mail dele para vocês aqui, tá bom? E Mas entre em contato também com a gente, Edvaldo, se você não tiver. E então, hoje é o último dia do encontro nacional, o encontro mundial, primeiro encontro mundial dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, sua obra espírita cristã, e o 14º encontro nacional, né, que está sendo sediado por Uberaba e Pedro Leopoldo, né, com Bacelli, como eu tinha comentado. Então, fiquem conosco aí na parte da tarde. E até o próximo domingo. Carlinhos? Agradecemos, Rodrigo, Marlene, Sérgio Santos, Cláudio e Yudi, que estiveram brilhantando o nosso programa. Peraí, que tá falhando. Nosso querido Hélio, que está lá na cobertura do telefone. Jorge Reis, ao Rui Barbosa, que precisou sair mais cedo. Desejando a todos um ótimo domingo em família, com seu frango com macarronada, que o Jorge disse que já está enjoado de frango com macarronada. Só de ver ele falar, eu já estou enjoado. Pois é. Mas, felizmente, as famílias de menor poder aquisitivo ainda conseguem comer um frango com macarronada e a Coca-Cola aos domingos, assistindo ao programa Silvio Santos. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, a família Vivenciana, essa família maravilhosa, denominada pelo nosso querido irmão Ari Rangel, que faz parte do nosso grupo de caminheiros e aprendizes. Como nós dissemos, foi uma orientação espiritual que recebemos, nós somos evangelizadores do mundo. Então, divulgando a doutrina, divulgando a palavra, e nós hoje, homenageando a Nossa Senhora de Aparecida, nós vamos fazer a oração de encerramento, uma mensagem de Bittencourt Sampaio, recebida por nosso querido Chico Xavier, está no livro Parnaso de Além-Túmulo, chamado A Virgem. Do teu trono de róseas alvoradas, estende, Mãe Bendita, as mãos radiosas sobre a angústia das sendas escabrosas onde choram as mães atormentadas. Mãe de todas as mães infortunadas, com tua alma de lírio de rosas, mitiga a dor das almas desditosas entre as sombras de míseras estradas. Anjo consolador dos desterrados, conforta os corações encarcerados nas algemas do mundo amargo e aflito. Ao teu olhar, as lágrimas da guerra e os quadros de amargor que andam na terra são caminhos de luz para o infinito. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples como, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras do Mestre Jesus. Vou me imaginar eu sentado ali entre Pedro, Tiago e Levi, à beira do lago de Genezaré, colhendo na água